97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, o caos anunciado. Já tô alucinado, parado. Mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia o estádio. Meu time fez gol, ganhou de 3-0. Meu humor melhorou. Na 97 o estádio começou. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Tá no ar, estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen, por R$670 ao mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira. Acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ésser, o nome construído com história. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos. Chegou, aí, hein? Beleza, hein? De volta. Bem-vindo de volta. Boa tarde. Mas falta aí, viu, meu? Ficar aguentando aqui tanta crítica aí todo jogo. Tem jogo hoje, viu, meu? É mesmo, professor? Tem jogo hoje, viu? Você vai no jogo hoje lá, mano? Tem jogo hoje. Não, hoje. Hoje tem jogo. Segunda-feira tem jogo. Você é mala, né? Hoje é dia de supermercado. Imagina como tá. Hoje é dia de supermercado, cara. Como é o papo, seu irmão? Você desceu tranquilo aqui? Hã? Não deu vontade de arremeter assim? Você fala, pô, tô chegando de novo no Brasil. Você desceu aqui e percebeu que nada mudou? Vamos às manchetes. Vamos às manchetes. Dá saudade dos Estados Unidos. Pode ser aí mesmo, viu? Onde você tava mesmo? Você foi pra Europa, né? É. Que lugar chique, de Europa você foi? Chique. Não, deixa pra lá, meu. Não, fala, chique, não. Não, o programa é um programa triste. Hoje é dia do programa alegre, velho. Não. Chique, chique. Vai deixar ele em deprê, velho. É, ele vai. Não vai fazer mais um programa. Só de lembrar já é melhor. É bom, pô. Você tá louco. Vambora. Férias Vambora. É sempre muito bom, não é verdade? É. Vamos às manchetes. Vamos aí. Tricolor. Depende das férias também. Vai tirar férias na Jordânia. Nossa. Pelo menos hoje, só você vai ter um gostinho de campeonato inglês. É, tradicionar nas noites de segunda-feira. Mesmo, o São Paulo joga hoje. Joga hoje contra o Goiás, daqui a pouquinho. No Morumbi tem promoção, né, pra casa cheia. Uhum. O torcedor tá muito acostumado de ir na segunda-feira à noite aos jogos. Mas os mocinhos vão poder ir? Quem? Vai. Quem é o último? Pros moção, promoção? Promoção. Faz aí, faz. Hoje, vamos lá, a escalação do possível tricolor que se leva a campo hoje. Rogério Ceni que pode bater mais uma marca. Mito, meu Deus! Hudson. Improvisado. É. Antônio Carlos, Edson Silva e Álvaro Pereira. O Pereirão louco. Vemos o meio-campo com Denilson. Souza, Ganso e Michel Bastos. Na frente, Allan Kardec e Luiz Fabiano. É. Ou se então no tiver... lugar do Luiz pode entrar o Oswaldo. Acho que hoje é o Luiz. Acho que é o Luiz. Ele tá falando. Vai pegar o Goiás. Eu acho que ele. Não sei se o Luiz tem condição de jogar Luiz. os 90 minutos. Você falou com ele? Eu conversei com o Luiz. É. Ele tá com vontade. É. Mas ele tava com mimimi, mas agora voltou. Senhor ex-presidente, senhor não tem mais que ficar falando com ele. Ele conversa. Amigo, não aguento mais. Ele tem o WhatsApp com os outros jogadores. Eu tenho WhatsApp com todo mundo, foi com o Rogério. Ele fala. Ele fez carinha feliz. Olha, é time suficiente, lógico, é time suficiente pra ganhar do Goiás, né, gente? Até porque o Goiás não tem pretensão mais nenhuma no campeonato. Já tá ali naquela faixa dos 41. Não cai mais. Precisa ganhar mais 5 pontinhos pra garantir que não vai cair. Não almeja, né? Nem sul-americana, nada disso. Mas então, o São Paulo tá com a faca e o queijo na mão. Sim, mas... Pra garantir, a rodada foi favorável ao São Paulo. Mas, ô Mota, garantido só tem 8 times garantidos. É. E a partir do Santos tem 46. Não, então, tô falando, mas ele tinha 5 pontos, RG. Mas é em 7 jogos. É que o Goiás dificilmente vai ganhar. Eu aposto que no planejamento do Goiás, tudo bem. São Paulo e Goiás no Morumbi, eles não planejam pontos. Não importa o ponto, Tudo bem, lucro. Mas se vale falar matematicamente... Ah, sim, claro. Caralho. RG, mas acontece o seguinte, é aquele time que não vai te dar trabalho, que tá num desespero. Não, o Goiás... Que não tá lutando pelo G4. Eu aposto aí, o Goiás não cai. É. Não, gente, o Goiás tem 41 pontos. Tá tem 41... Goiás é o nono. Teve um matemático que fez aí as contas, Sombra. 46, né? É o Atlético do Paraná e o Flamengo tem 1% de chance de cair, o Goiás nem é citado. É, então, o Goiás, esquece, já se livrou. Já se livrou. Não, é muito difícil que no. O primeiro tem quanto da zona? 33. É, difícil. Difícil. Mas é difícil porque faltam ainda 7 jogos. E do Botafogo, que é o primeiro da zona. 4 pontos pra sair da zona aí do. E do Botafogo, que tá na zona, com 33, tem lá o Vitória acima com 34, o Chapecoense, Palmeiras, Figueirense, Sport, Recife, Flamengo e Atlético Paranaense. É que tem muita gente pedindo pra ficar, né? E tem vários lá embaixo, vários. Tem muito, né? Tem muita gente daquela gente na zona pedindo, zona da confusão, você viu? É, essa tal da zona da confusão aí. Zona da confusão. Sim. É, tem muito. Mas tá, olha, gente, Botafogo, Curitiba, Bahia, Criciúma. Fatalmente, olha, dois ou três desses que estão lá embaixo são os que caem. Isso aí não tem jeito. Agora, lógico, o São Paulo tem que fazer o dele, porque, olha, você disse que a rodada foi boa pro São Paulo, não achei boa, não. O Inter ganhou, o Atlético Mineiro ganhou. Ah, não, foi bom. O Fluminense já sabe todos os resultados. O Cruzeiro empatou. São Paulo, um jogo fácil, tem que ganhar e se garante, pô. Tudo bem. Se o São Paulo ganhar, fica quantos o Cruzeiro? Cinco. Baixa pra cinco, mas eu ainda acho essa tarefa muito complexa. A preocupação é garantir a posição entre os três primeiros. Então. E o São Paulo hoje é o quarto. Mas acho que hoje ganha. Hoje é o quarto. Menos, né? Então, entra com uma pressão muito grande da vitória. Muito grande. Não que isso, qualquer jogo do Campeonato Brasileiro você tem a pressão. Desde a primeira rodada até a última tem a pressão da vitória. Mas, pô, você entra aí com... Eu prefiro quando tá jogando todo mundo mais ou menos no mesmo horário, no mesmo tempo. Melhor, né? É melhor, cara. Se bem que se o São Paulo hoje só empatar, ele sobe de novo pra segundo lugar. Mesmo assim, né? Vai ficar uma briga boa esse. Ih, quantas jogas de falar, não, o outro time tá desinteressado, é. Mas vai não, nessa. O São Paulo tem que estar interessado, né? E hoje o mito pode fazer história, né? O jogador com mais vitórias no mesmo time. Se Deus quiser. Ah, é? É. No mundo inteiro, é. Mas vai fazer história. Ele não conseguiu a última. Tá empatado com o Giggs, né? É. Vai pelo menos mais uma vitória até o fim do campeonato. É, exatamente, vai falar a história. Oh. Pode ser hoje. Ô, Sombra, durante a sua ausência aí, comentou-se o fato do Rogério talvez não parar no final do ano. Ah, o Muricy disse que para. Então, também acho que para. O Muricy falou hoje que não vai pedir. Você, se tivesse que apontar aí talvez uma decisão pro Rogério, você pararia ou não? Pararia. Pararia? Nossa. No auge? Pararia. Já teria parado em dezembro. E não é por achar que ele não é goleiro o suficiente pra continuar. Parar por cima. Pra não precisar. Olha, no ano passado, quis continuar no ano passado, quase o time caiu. Sofreu, né? Você imagina correr um risco desse. Mas se ele for campeão sul-americano, para levantar uma taxa. Chega no fim do ano, o Kaká vai embora. O Kaká vai embora no fim do ano. Aí sempre tem uma peça ou outra que sai. Quer arrumar tudo de novo? É, para. Vai saber se consegue arrumar. Eu também acho. Mas se você ter mais um ano daqueles. E o Rogério tá tendo um ano muito bom, porque em várias partidas o Rogério vem resolvendo para o São Paulo. Duvido. Vem salvando, fazendo gol. Eu duvido que ele vai querer então ficar é melhor escutando parar de novo. Para, tá na hora de parar, tá velho. E bate falta como ninguém, né, Pernambucano? Com certeza, prazer, Sombra, Juninho Pernambucano. Agora faz parte. Você não estava aqui. Foi novo contratado? Exatamente. Diga, Juninho. Eu vim aqui pra falar, o Rogério de jeito nenhum tem que parar de jogar. Por quê? Porque ele é um ótimo batedor de falta. Se ele parar, o Brasil vai perder demais. Ai, e é capaz que nem a próxima Copa ganhe. Você pode ver, a falta é o que mais a gente precisa hoje. Porque o que falta em São Paulo? Falta chuva. Então, assim, a falta está envolvida. Tudo é falta. Inclusive, um abraço também a Matuidi, que está me ouvindo agora. De novo? Matuidi. Todo dia ele ouve o programa e falou, quero ouvir a volta do Sombra e vou ouvir Matuidi. Abraço. Manda um abraço para Matuidi. Olha, um abraço para você, Matuidi. Obrigado, Sombra. Ele esteve lá perto do Matuidi. Esteve perto do Matuidi, Grande é, tá comendo croissant na mesa do lado. Do croissant. E ele gosta de é verdade. O que é. Não pode faltar no, na mesa de Matuidi, o que não falta é croissant. É verdade. Muito bem, continuando com as manchetes, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também no oferecimento do Outback, no Outback. Tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. O oferecimento de Peugeot 308, com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Continuando com as manchetes, vamos falar do Santos? Vamos! Opa! Tem placar hoje, hein, seu Beto? Tem placar, ainda bem, né? Ô, senhor, hoje, hein? É. Obrigado, RG, obrigado, viu? E aí, vovó? Ajudou nós. Você viu, vó? Lá na arena do Condar. É. Mas, ó, pode ter na terça, certo? Pode. Inédito. Mas o negócio é o seguinte, o Peixe empatou lá com o time reserva, né, já no finalzinho também. Parecia um... Gaguejou, né? Parecia um time aqui de Capitar que não gosta de tomar gol no finalzinho. Último minuto deu uma gaguejada. Exatamente. Engajou, pô. E agora, parada duríssima, quarta-feira no Mineirão, lá em Mineirão, contra o Atlético Mineiro, às 22 horas. Com o retorno de Lucas Lima e o Alisson, né? Foram poupados aí no final de semana para enfrentar a semifinal de Copa do Brasil. Importante, já parece que o Peixe agora vai poupar os jogadores mesmo, vai entrar com o time meio reserva no brasileiro, né? Já tá naquela zona que não... né? Já tá ali, não vai acontecer muita coisa. É, sossegou, né, seu Bento? Sossegou. Sossegou no brasileiro, tá, vai ficar por aí, vai parar por aí mesmo. Concentração agora é Copa do Brasil e uma pena que agora que o Giovanni tava voltando, né, dando sintomas de melhoras, aí parece que não realmente machucou e não vai mesmo, né, pro jogo. Mas tem a volta aí do Lucas Lima que já ajuda e melhora bem o time. Agora é só torcer, velho, não tem jeito. Agora o rezar pra dar certo a Copa do Brasil, aí, que é o que pode salvar. Ah. E aí, irmão? Ô, mano, ó, tô até com o boné hoje, ó. Ô, legal, curtiu, mano. Deixa eu ver. É. Onde você arrumou esse boné? Isso aí é paciente, tiozão. É nóis, mano. A cor dos caras lá não é azul e laranja, não. É preto e laranja, velho. Comprou no camelô o bagulho, velho. Ganhei no show lá, mano. Esse boné é fake, hein, mano. Se é como o mano diz... Se for na quebrada com esse boné meio lógico seleção é feio, holandesa... Não, é barrado. Os caras quebram. É Vila Fundão, mano. É isso aí não, é fake, patrão. Isso aí você fez no shopping, velho. Falaram assim, não, mano. Os caras foram no show do Rude e falaram assim, mano, quer fazer o Brown? Usa isso. Só falaram isso e saíram. E aí você tá usando? Tem que usar, né, mano? É, olha, se vocês vissem agora o boné que o Mano Brownson tá usando, você vai lá, não é verdade. Pô, não é Vila Fundão, mano. E no fundão, você acha legal? Eu respeito. Só tô perguntando. Respeito. Azul e laranja. Isso é feicão, não é fundão, é feicão esse. É uma coisa pra vocês, mano. Olha, você tem o original, Benja, é igual? Olha o respeito. Você tem o original, é igual a esse. A janela é varada, vai vir o laser. As cores são preto e laranja, né? É, então, falei aqui, é fake isso aí. É, isso aí é prova que você não sabe da minha quebrada. Vou te levar lá, quero ver se você me entrevistar lá, mano. Vê se você é malandro mesmo. Vamos lá. Ó, só falar uma coisa, mano. Tenho mais medo de jogar lá na Condado do que as quadras do meu bairro. Você lá, por quê, mano? Mano? Pressão lá, que você é viu isso, a pressão mano. Que é, velho? Tá louco, tava lotado o estádio? Sempre tá, mano. Os caras, sei lá o que faz, promoção de Natal, mano. As paradas loucas lá, os caras... É, lá o bicho pega, velho. Pior que a quadra lá do Capão, mano. Bom. Perigosinho, mano. Foi isso, Santos? Foi isso. Beleza, beleza. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento de Peugeot 208, com central touchscreen, com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas e LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. A versão Active Pack, com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start, sai por R$670 mensais. Tem também o Peugeot 308 com teto panorâmico, roda de liga leve, faróis de LED neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690. Não dá para perder essa chance de impressionar. Vá a uma concessionária Peugeot e acelere o seu. E respeite os limites de velocidade, seu Bento. Ah, vamos aí. Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Corinthians, mano, do clássico vocês vão falar aí daqui a pouquinho. Clássico sábado, é muito estranho isso, cara. Sim. Ah, mas legal, hein? Mas a notícia que o Corinthians estava esperando, ansiosamente, na segunda-feira, foi sobre o caso Petros, né? Sim. Então, em julgamento hoje no Rio de Janeiro, o tribunal entendeu que o clube não deixou de tomar as providências para regularizar o jogador. É. Então, por unanimidade, aí foi absorvido o Corinthians, né, mano, sobre o caso Petros lá. Só que aí tem um porém, viu, Bento? É. O Guerreiro também, na primeira audiência, havia sido absolvido por unanimidade e depois o pleno do STJD condenou o Guerreiro a 3 jogos. Depois reduziram a pena para 2. Será que a procuradoria pode recorrer? Então, nesse julgamento aí, Bento, o Corinthians ele foi absolvido aí por unanimidade de quem estava ali no pleito, né? E a CBF e a Federação Paulista foram punidas com R$10 mil cada um, totalizando uma pena aí de R$20 mil, que inclusive pediram para que seja revertido pro programa Mais Médicos. Mas é que tá, esse julgamento, na minha opinião, na minha sincera e modesta opinião, é uma porcaria que não deveria nem ter ocorrido. Porque mais uma vez o STJD tentou desviar no tribunal o que aconteceu dentro de campo. O Corinthians, ele tinha um contrato de trabalho com o jogador vigente, não é que o contrato já tinha sido expirado, etc e tal, tava vigente, o Corinthians só fez uma alteração aí de empréstimo para vínculo definitivo. É um absurdo o que ocorreu. Mais uma vez o Corinthians, ele foi chamado no STJD, o Corinthians é o time que mais vezes foi chamado no STJD nesse Campeonato Brasileiro, e mais uma vez o STJD tentou minar psicologicamente o Corinthians. Isso eita, é fato, mano. Mais uma imbecilidade por parte desse órgão. E pra mim não tem credibilidade nenhuma, é um lixo, é uma porcaria, eu acho. Porque esse STJD, todos os auditores, relatores, quem compõe o órgão, pra mim gosta de aparecer. Esses caras aí são atletas frustrados. É isso, é fato. Eu adoro o órgão. São jogadores que não deram certo, porque no mínimo era um monte de engravatadinho que não sabia chutar uma bola. Aí os caras viram no futebol uma maneira de tentar aparecer e ganhar holofotes às custas dos clubes. É ridículo a postura desse STJD. Mas, mano, ao menos existiu um erro. Esse erro foi julgado e foi punido quem tinha que ser. Mas o Grêmio Inter que derrubou Eu entendo a sua postura, já concordei e também penso que o Corinthians tem absolutamente nada a ver com isso. Só que estava lá registrado um erro. E eu gostaria. E tinha que realmente punir se foi... legal, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 1 milhão, não importa. Uhum. Mas pelo menos, né, não foi o Corinthians envolvido aí. Eu gostaria de mandar um chupa especial. Não. Um chupa. Não. E eu vou dar até uma besuntada na. Toma cuidado com isso, uma coisa. Isso. Eu dar uma besuntada na coisa, dar aquela chupada como mesmo. Assim, besuntada. Dá aquela besuntada pra preparar o negócio, não, preparar o terreno. Dá uma manteigada. Ah, que delícia. Passar a bisnaga na manteiga. O negócio é o seguinte. Para Atlético Mineiro, Grêmio e Inter de Porto Alegre. Cuidado. Porque esses três enxeridos não tinham nada a ver no processo e mandaram representantes aí como se fosse uma contraparte para poder assistir a audiência, tá certo? Porque eles tinham o intuito de ver o Corinthians perder esses 4 pontos, porque são times que estão, entre aspas, brigando pelo G4. Mas pela incompetência de todos, não vão conseguir. Ou pelo menos 2 deles vão ficar fora, tá certo? 2 dos 3 vão ficar fora, porque o Corinthians vai entrar. Então o negócio é o seguinte, chupem e chupem gostoso. E bem fez o Corinthians agora no Twitter, e o Corinthians divulgou uma imagem, Domênico Gato, vou até pegar aqui, ó. Deu uma provocada no Inter, né? O Corinthians ele postou essa foto aqui, ó, homenageando o Inter. É uma pilha de DVDs, uma pilha de DVDs aqui, porque o Inter, que foi aquele time que aquela vez mandou aí um DVD pra CBF, em 2009, alegando que o Corinthians havia sido beneficiado em vários jogos aí na Copa do Brasil, e não deu em nada. Então, mais uma vez, Inter... Vocês fracassaram em tentar ver o Corinthians punido. Chupem. Chupem, chupem gostoso. Se vocês tivessem ética, ou pelo menos vergonha na cara, vocês nem comparecido lá, vocês teriam ido. Vocês não deveriam ter ido. Porque eu acho ridículo 3 clubes, tá certo? Da grandeza dos 3, se submeterem a um comportamento tão infantil e pequeno que vocês tiveram nessa tarde de segunda-feira. Porque na boa, Portuga, é óbvio. Foi triste, uma coisa é, né, você pegar, por exemplo, sobre um contrato que poderia talvez apontar alguma irregularidade, o que não foi o caso. É ridículo, velho. É ridículo isso. O contrato ainda estava em vigência. O jogador já era do Corinthians. Não é contrato já estava terminando e acabou e terminou o vínculo. Só trocou de empréstimo para venda. Só trocou o status, velho. É igual no MSN lá, por exemplo, você trocar de indisponível para disponível e ter que sair do bagulho. Não o bom senso mostra que não tinha problema. Claro. É. Agora falando de dentro de campo, que é o que interessa, Sombra. Que baita jogo. Parabéns, Domênico. O maior clássico do planeta. Os dois. O Sombra. Você viu na nossa preliminar quem foi? Barcelona e Real Madrid. Real Madrid contra o Barcelona. Ninguém falou nada. Ninguém falou. Isso é um joguinho qualquer, isso? Ofuscou tudo. Domênico. Ontem, teve eleição presidencial no Brasil. Ninguém falou de presidente do Brasil. Ninguém falou. Todo mundo só comentava de Corinthians. Só falava de nós. Todo mundo só falava de Corinthians. e Palmeiras. É só de nós. Ofuscamos Barcelona e Real Madrid. Ofuscamos eleições presidenciais aqui no Brasil. Ofuscamos tudo. Tudo e a todos. Mas, opa, semana passada foi essa viadagem aqui pro todo? Foi. Viadagem não, é verdade. Isso é porque eu não cumprimentou o outro. Parabéns pela sua arena. Você também, é. Você tem arena? Eu também tenho os dois. Eu imagino o cara toma um gol no fim do jogo e fala assim: olha, fiquei muito feliz de ter tomado. Não, mas foi um jogado. No último minuto isso. Estamos falando do maior clássico do planeta. É só isso. E digo mais, ó, Bin Laden, a sua sorte que você jogou o avião lá no prédio e não foi no sábado de manhã, que senão ninguém ia comentar. Ia falar, ninguém ia falar. Ó, o clássico dele, ele acaba com tudo. Como fala bobagem. Foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Melhor jogo de todos. Você é um cara que tem boa memória. Qual foi a última coisa que você escutou antes de viajar? Você ouviu sobre Corinthians na Copa do Brasil. Quem seria o finalista? Não, mas era Corinthians e mais um, né? É, o Corinthians e Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Porque vai pegar o Galo, não sei o que lá, então, blá, blá, não blá. Mudou, não mudou absolutamente nada. Tá aí, é isso aí. Mas foi um golpe do destino, foi um golpe do acaso. Foi um golpe do indestino. Desceu pela perna mesmo. É o frango que fala, meu Deus. É o frango que fala. Mas ó, com relação ao jogo, só pra arrematar de vez, ó, o Corinthians e Palmeiras, ali, na minha opinião, o empate foi justo, apesar dos dois times aí terem criado boas chances. Eu acho que não poderia ter terminado 1-1. Talvez 2-2 seria o resultado mais legal. É, porque teve o tirambaço do Bruno Henrique que foi na trave. O Wesley também chutou a bola na trave. O Diogo perdeu um gol de cabeça feito. O Anderson Martins atrapalhou o Gil também num lance que possivelmente o Gil ia ficar cara a cara com o Fernando Prass. Foi um bom jogo mesmo. Foi um belo jogo, cara. Um jogo bem movimentado. Só, só que o do Diego se faz, aí vocês não iam ter tempo de empatar. Do Diogo você não ia ter tempo de empatar, não, hein? Aí possivelmente não. Mas vindo do Palmeiras, eu não sei se não teria, não. Porque o Palmeiras era campeão. De entregar a paçoca no último minuto. Você falou no Mais Médicos, e não é para o Mais Médico, é para os Médicos Sem Fronteiras, só para informar. Ah, mas é a mesma coisa. Tudo é... Não, não é a mesma coisa, não. Não, é, nada não é para coisa o Mais Médico. Mas tá lá, vai para o médico. O dinheiro não vai para mim, vai para o médico. Não, Médicos Sem Fronteiras é uma campanha que tem de médicos que vão fora do... Vão para a África cuidar, né? Ô, mas não é para os médicos. De pessoas, mano, e digo mais o que, ó, pera lá, pera lá. Eu vou comentar desse assunto, mas o que você falou aí, Sombra, 10 mil de cada um. Se for dar pros médicos que vão pra África, não compra nem remédio pra ebola, mano. Verdade. Tá de brincadeira, 20 conto, mas não paga nem antibiótico, mano. Mas é verdade, mano. E morreu o torcedor do Palmeiras na arquibancada. Eu pensei que tinha sido uma vida. Foi... A polícia subiu, teve que tirar os caras. Né? Ele tava no jogo, fulminante. Né? É, depois mas, pelo menos, ó, é triste a situação, óbvio que é, mas isso poderia ter acontecido no ônibus, etc. Mas morreu quando o Palmeiras estava ganhando. Não, não, foi na hora do gol. Foi na hora do gol. Palmeiras tá ganhando. Gol do Henrique, não. Gol do Palmeiras? Não. Foi na hora do gol do Palmeiras. Tava 1-0 Palmeiras. O Palmeiras tava ganhando quando ele morreu. Mas ó, enfim, vamos ao Parmeira então. Então ele não viu o gol do Danilo. Não. Parmeira! Então pra ele o Palmeiras ganhou. Meu Deus! Morreu acreditando que vai ser o jogo. Olha, eu vou te falar. Esse cidadão é um cretino. Por que cretino? Esse cidadão chamado Mano é um cretino. Eu sou o atenuante na tragédia, Sombra. É o atenuante da tragédia. Fala aí, seu Beto, fala de nós. É isso aí. O torcedor foi homenageado aí por alguns jogadores, a família vai ganhar a camisa. Não, mas bacana, isso é legal. A atitude da diretoria do Palmeiras e dos jogadores, eu acho que foi exatamente. Foi lamentável, né? Uma tragédia. E o Palmeiras, que era pra estar com 40, tomou o gol de novo nos descontos. É o quinto time. Oh, desculpa, é o quinto jogo que toma gol nos descontos. Muito jogo. Gol de nada, cara. Não, o time que mais toma gol nos descontos. Foram 5. Entendeu? Então, foram 5 gols nos foram descontos. 5 jogos que tomou gol nos últimos minutos. E a próxima parada agora. Essa daqui, Bahia lá. Bahia lá, 20 horas no próximo domingo. É o Vardívia que saiu com uma dor ali na. Isso é jogo de 20 pontos, hein? Exatamente. Olha, tivemos aí. Tivemos 4 jogos. Numa sequência bem difícil, que era Grêmio, Santos, Cruzeiro e Corinthians. Sim. Uma sequência difícil, de 4 jogos, 12 pontos em disputa. O Palmeiras ganhou 5 pontos. 5 pontos. 2 empates e 1 vitória. Uma vitória contra o Grêmio, uma derrota do Santos e 2 empates. Yeah. No primeiro turno, o Palmeiras não conseguiu nenhum ponto. No primeiro turno, o Palmeiras perdeu para todo mundo. Não, porque ele empatou com o Grêmio. Um ponto. Bom, naquela matemática lá, o Palmeiras poderia estar com 40 pontos hoje, tranquilo, livre de qualquer tipo de coisa. E hoje, olhando a coisa, o Palmeiras está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Se o Palmeiras é contra o Bahia no domingo, se não me engano é 6:30 o jogo, não é isso? 20 horas. É às 8 da noite. Como assim 8 da noite? É o jogo do Fantástico. Como assim? O horário de verão vai aumentar o horário. Assim, os caras aqui. O horário de verão aqui já tem, né? Então, mas vai mudar os horários. Nossa, que os caras fizeram, deixa eu te explicar, Dona. Explica aí. Tudo é depois das coisas, né? Antes já sabia que ia ter horário de verão, ainda teve duas rodadas, o jogo começando às 4 agora, por causa do calor, vai subir uma hora, começa às 5. Então, entendeu? Vai 20 horas o jogo, aumentou mais uma lá em cima. Ah, aumentou. É 8 da noite o jogo? É, porque vocês depois da rodada. 8 horas, velho? Já vai saber aqui, mas assiste o Fantástico e vê o jogo, no meio. Normalmente seria 7:30, né? Ah, mas tá bom, esse horário é bom. É o horário da janta, Domingo. É o horário da janta, você janta lá no jogo. É o horário que os Fantásticos vê o pizza. É o horário que você tá lá com a esfirra na boca. É mais tempo pro Valdir vai melhorar. Eu sei que tem alguns jogos aí bem complicados aí dessa rodada. Os nossos adversários, por exemplo, você tem aí o Grêmio e Vitória, tô falando dos concorrentes. Grêmio e Vitória, joga em Grêmio, é difícil pro Vitória esse jogo aí. Porque o Grêmio tá lá disputando lá a parte de cima e talvez aí o Vitória não saia com ponto, não. Corinthians e Curitiba, o Corinthians também tá disputando ali, e dificilmente o Curitiba ganha do Corinthians aí, acho que o Corinthians ganha também. É, tomara, né? Aí você tem um jogo aqui interessante, Sport Figueirense pra gente aqui. Pra empatar. É aquele jogo do empate, né? Só em dois pontos. Seria legal, mas eu acho que aqui o Sport deve levar melhor, porque o Sport joga em casa. Teoricamente, né? E precisa ganhar agora. Porque o Sport já passou agora a ficar na zona do A ficar com a bunda na janela, o Sport. Ele tem um ponto só a mais que o Palmeiras. Então, outro jogo aqui vale 6 pontos aí pra esses dois. O Botafogo pega o Cruzeiro lá. Tá arrebentado, fala a verdade. O Cruzeiro já ganhou. E o Botafogo vai pro desespero e o Cruzeiro faz tempo que não ganha, hein? O Cruzeiro aqui, olha, ele vem de 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates, hein? São 5 últimos jogos do Cruzeiro. É. Aí tem o Criciúma e São Paulo. Jogo difícil pro São Paulo, fora, contra o Criciúma. O Criciúma, na última colocação, lanterna. Eu vou dizer pra você, não sei, esse jogo é complicado, mas acho que o São Paulo deve arrancar ponto aí. Só que é um jogo difícil pro Criciúma também, né? É. Não dá pra dizer que ele vai ganhar o jogo. Mas aqui, é o que joga em casa, tal. O Flamengo com o Chapecoense joga o Flamengo em casa, não sei se eles vão jogar com reserva. Jogo com o Botafogo com reserva. E o Bahia e o Vitória, né? Então o Palmeiras, eu acho que nesta rodada, mesmo que aconteça uma tragédia de perder pro Bahia, o Palmeiras ainda fica fora da zona. Porém... Mas não podem... É, o Atlético Paranaense está muito longe do Palmeiras, não está nesse bolo conta, aí também? A minha conta, o que é? 40, o Atlético Paranaense 40 pontos. A minha conta aqui, é o Palmeiras tem que nesses 7 jogos, o Palmeiras precisa de 3 vitórias. Sim. O Palmeiras tem, e dá para fazer as 3 vitórias. Tem 4 adversários aí, que são adversários que são superáveis. Porém, 2 em casa e 2 fora. São eles. Bahia agora... fora de casa. É. Depois nós vamos ter eu tô pulando, tá? Etapas pra falar dos jogos mais fáceis. Temos o Sport em casa, que tem que ganhar. Temos depois o Curitiba fora, que também pode ser possível de ganhar. E tem o último jogo contra o Paraná, que acho que já não corre mais risco. E eu não sei até o Palmeiras, tomara que não corra mais risco. Em casa. São os 4 jogos possíveis. Temos outros 3 jogos, que são jogos difíceis. Tem aí Atlético Mineiro em casa... São Paulo fora e Inter fora. Então esses são os jogos do Palmeiras. São jogos difíceis. Aí vamos ver o que vai acontecer. Precisa de 3 vitórias aí. O empate com o Bahia é ruim? Dependendo do que acontecer na rodada, pode ser bom. Se ninguém abaixo ganhar... E aí que tá, o Palmeiras já vai saber o que vai precisar fazer, porque o Palmeiras é o último jogo de todos, hein? Se não me engano aí, não sei se das 7:30 aí, mano. Só se alguém jogar meia-noite. Tem 7:30 aí. Não, mas o Palmeiras 19:30, Vitória e Grêmio. 7:30. 19:30. É, tem o Chapecoense, que é o Chapecoense também. É que né? O Palmeiras tá jogando esse horário porque é mais barato pra alugar o campo. Eita. É pra quê? Pra mais, mais barato? É o último horário do, da quadra. O último horário da quadra é mais barato. É, a gente tinha mesmo. Vitória e Grêmio eu jogo um triplo, hein, velho. Do jeito que tá o Grêmio. Mas Vitória e Grêmio é no Olímpico ou é lá no Barradão? Pera aí, mas o Grêmio joga em casa e precisa ganhar. Ah, não. O Grêmio, velho. Ah, dá Grêmio, não, dá Grêmio. Tem que dar Grêmio. Posso falar? Olha, ô, Filipão, é nóis, hein? Acredito, vamos fazer um grande trabalho. Ô Filipão, acredito. Você tem que fazer lá, ó, né? Vamos. Bonita festa do Ademir, pena que não me convidaram. Aliás, sábado teve a festa que eu fui convidado, não pude ir, mas foi uma festa muito bonita. Eu também não fui. Todo mundo que foi lá elogiou muito o estádio mais uma vez. O estádio mais moderno da América Latina. Tá bonito o estádio, hein? Então tá ficando. Ah, vocês têm uma arena nova? É. Parabéns. Opa, aí, mano, parabéns. Parabéns, parabéns. Arena nova, é nóis. Nada, ah, né? Quer dizer que é homossexual na mesa. Ô, Dodô, quem fez o gol de empate, você viu, foi o Reinaldo Gottino, que tá mais magro que quanto o Bruno César. Hã? Quanto foi o jogo? Foi 3-3. O Reinaldo Gottino da Record? É. O apresentador tá mais magro que o Bruno César aí. Apresenta o balança, balança. Palmeiras empatou com o Palmeiras. Reinaldo Gottino é um cara muito bacana, não sei se vocês vão lembrar. Reinaldo Gottino, a gente trabalhava na Gazeta. Ou ele era repórter de alguma rádio, eu não me lembro. Gazeta. Reinaldo Gottino veio fazer o programa com a gente uma vez, na Doutor Arnaldo. Muito tempo isso. Lembra? Uhum. Gente boa. Mano. Gente boníssima. Palmeirense roxo. Ele trabalhava com o Fatioli. Então ele mudou. Sim. Não, ele mudou nada. Com o Corinthians, com o Bar, com o Mico, com o Mano. Então mudou. Ele é palmeirense roxo, sempre roxo, foi. Roxo, sempre foi. Então mudou. Vai se ferrar. Ele ia com a gente jogo do Corinthians, então mudou. Bom mesmo é leite com os gotinhos de chocolate. Salvou. Bom pra caramba, você. Você tá perto, já que você tá falando de comida, né? Me lembrei do Outback. Aliás, quem que tá falando do Outback aí? Eu ouvi alguém falando do Outback? Eu, gente, tô com fome. A gente quer saber como tá o elenco do seu time. De primeira, tem reserva bom? E o reserva do reserva, você conhece o nome? Ó, no almoço do Outback, o elenco é de seleção. Tem Caesar Salad, El Ranchito Salad, tem Chicken on the Barbie, Junior Ribs, Chicken Pasta Primavera, Fish of the Day, Cheesecake e muito mais. Time prontinho para entrar em campo, é só você chamar a galera. Explore o seu momento Outback! Estádio 97, também no oferecimento de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça! Tem torcida Peugeot Estádio 97, pro jogo Corinthians e Curitiba, sábado 9 da noite no Itaquerão. Então você quer ir no jogo com a torcida Peugeot, é só ligar e dizer, eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Anotou? Então liga 3284-7097 e diga, eu quero ir na torcida Peugeot, Estádio 97. Estádio 97, que também tem presentes para quem disser HDI Seguros é de bate pronto e ganha uma bolsa térmica da HDI. Quem disser só nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano, tá bom? Estádio 97, que tem o oferecimento também da BV Financeira. Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV! Bons negócios pra você! É isso aí, Narigudo. Vamos ao primeiro ouvinte, 3284-7097. Vai tocar o Asdrubal. Chefinho, posso dar parabéns pra... Eu não gosto dele, mas vou dar parabéns pro aniversário dele ontem. Ah, é o Benjamin fez aniversário ontem. Não, parabéns, foi sábado, Beijinho. Foi sábado. Foi sábado. Parabéns, eu não gosto da pessoa. Eu te liguei, você não me atendeu. É? Eu também. Da pessoa jurídica eu não gosto, mas da física eu gosto. Pô, me atende, eu desliguei de outro número. Pô, lá, desculpinha. Eu, pra não correr risco, dele não me atender, eu mandei um torpedo. Pô, desculpa, Benjamin. Nem respondeu. Eu liguei pro Benjamin. Se você vier... Vai ficar sem dente pra fazer imitação. Não, sem violência. Que isso? Parabéns, o Rudy, que tem um pôster do Tom Brady, sem camisa, que ele tem no quarto dele. E odeia a Gisele. E ele fala aquela lambisgoia. Aquela lambisgoia. Mas pra mim não é nenhuma surpresa. É. Não é um cara que eu falar, nossa, o Rudy... Ó, caiu, tá vendo? Olha, fica com sacanagem outro cara comigo, que se amanhã falasse isso, o Vieira. Também não me surpreende. Nada. Ô, Sombra, o Vieira perdeu o toba no Las Vegas. O Vieira viajou pra Las Vegas, ficou num quarto com mais três. Perdeu o toba. Parecia aquelas excursões de criança pra Disney. Ele viajou pra Las Pregas, se perderam. Só que ele viajou com o pessoal do tio Augusto. Do tio, é verdade. E o tio Augusto mesmo. E ali, dorme pra você ver o que acontece. Aquele ali é louco, mano. Tom Brady é o mais bonitinho da NFL, não é? Ah, não, velho. Tá vendo? Pra você, qual jogador? A gente fala, olha lá, Domênico. Você acabou de falar. Nosso Rudy Landucci. Não, mas quem é o jogador mais bonito da NFL? Da NFL, Tom Brady. Tom Brady é o mais bonito. É, eu tô... É verdade, RG. Você não dava pra ele? Liga, meu. Você dava pra ele? Eu pensei que você gostava do Arditwin. Isso aqui não é game, não, cara. É só você saber admirar a beleza do outro. Como assim? Hã? É verdade. E o Domênico falou pra mim que acha também. Eu não falo nada, não me coloca nesse troço aí. Esse futebol americano também é machista, velho. Eu quero que se dane o futebol americano. Ah, eu quero falar de futebol aqui. Tem futebol dois grandes jogadores, cacete. Tem o Peyton Manning, mas ele é mais bonito. Exatamente, quem é mais bonito? É Peyton Manning ou Tom Brady? O Peyton Manning é feio, o Peyton Manning é horrível. É estranho, mas... Aaron Rodgers, eu gosto daqueles ursos, aqueles grandes. Quem você acha que tem o melhor físico pra prática do esporte? Eu acho que é o Big Ben do Pittsburgh Steelers. É alto. Com quem você queria entrar? Dá três jogadores que você gostaria de entrar no vestiário depois. Não, eu não queria, não sou gay, depois... não, rapaz. Não, queria com ninguém, não. Libera logo. Bota, você que tem o gameômetro. Ele tem o quibe invertido. Tem o quê? Tem o quê? Quibe invertido. Pô, então isso é uma esfirra. É, então. É saber admirar a beleza. Ele tem o toba invertido. Eu não sou bonito? Não. Você não acha? Se você fosse uma bichinha mesmo, você ia ser feia. Você ia ter que dar um trato, mano. Muita maquiagem. Uma bichinha, um travesti, tá uma dizendo? Bichinha. É. Ah. Muito pancake. Colocar uma peruca com esse cabelo, seria muito esquisito. Mas o Rudy travestido de Cristiano Ronaldo é uma menina. É uma menina. Menina. E agora ele usa desculpa pra tudo, que ele tem que se depilar porque ele tá fazendo Cristiano Ronaldo. Queria agradecer o Frota ontem que me encontrou e falou e elogiou a imitação do Cristiano Ronaldo. Demais, meu irmão. Muito bom, demais. O Frota, ontem a gente foi fazer um festival em Curitiba, em pra Santos. Fazer um filme com ele. Isso. Olha que legal. Ele dedou você. Ele chegou e começou a contar uma história que ele... Você liberou, ele foi no puteiro. Aí ele foi na plateia, 2.000 pessoas. Foi na plateia, ouve essa, Benjamin. Pegou uma mina do nada na plateia. Quem cara, pegou? Frota. É. Botou no palco. É. Botou uma música de balada. Falou, agora você vai ser a minha puta. Como assim? Vai vendo. Aí ele falou... Agora você vai ser a minha puta. Mentira. A gente tá no Love Story. Não, mas o que eu falo o quê? Ele falou isso? Tu tem criança ouvindo. Tá bom, você vai ser a minha... Minha menina, entendemos. Menina. Tá bom, você já falou, pô. É, pra você ver como foi agressivo. Nossa garota da luz vermelha. É, exatamente. Aí a mulher subiu no palco, ele começou a encoxar ela. E falou, pode descer. Foi isso. Você parou, pô. Não, Eu jurava que vinha uma história. A menina ficou chateada, chorou, queria o dinheiro de volta, ela ficou desesperada. Ou ela queria que o cara continuasse. Não, imagina, tava o marido dela lá, ficou bom. Demais, meu irmão, muito boa. Você, Landuz. Agora um abraço ao Frota, hein. Eu tô imitando. Segue o jogo. Vamos lá, seu juiz. Alô? Alô? E fala? Leonardo, Dodô. Ah, Leonardo, tudo bem, meu? Tudo bem, graças a Deus. Leonardo do quê? Leonardo Barros da Silva. Barros da Silva. É Barros. E quantos anos você tem? Quantos anos? 29, Dodô. 2.9, RG. Hoje, RG Barros. É, saudade que dá, viu, velho? Saudade do quê? Do quê? É porque eu tô vendo aqui, velho. Eu tiro o óculos, é o Leonardo aqui, velho. Sensacional! Muito bom, fala com o Marcelo! Tá botar o óculos. Você tem miopia, velho? Sei lá, cara. Deve ter. Deve ter algum problema, né, cara? Porque eu não leio. É idade. Se você tiver catarata, derruba da Cantareira, porque é a solução pra São Paulo. Se tiver catarata, glaucoma. RG, se você tem miopia, eu só tenho 500. Ô, doutor. Mil torneiras. Fala, quem é? Gostou do jogo de sábado? Gostei do jogo? Lógico que gostei. Ah, não deve ter gostado não, que tomar o gol de empate no final do mas... Não, tudo bem, mas faz Mas quando é do Corinthians, o Dodô ama. Não tem. É parceiro, costela, costela. Pegou se vibrando. Veio da costela. Os caras é parça. Eu fiquei puto da vida. Pegou se vibrando, mas o jogo... Posso falar ou vocês vão ficar? O cara pergunta pra mim. A pergunta foi feita pra mim, a pessoa. Você fica em cima falando, pô. É que não terminou ainda o questionário que eu ouvi. Que saudade. Conclui. Bairro. Ai, bairro. Puta, como vocês são chato, viu? Zona Norte, querida. Nervo, viu? Eu morei perto. Eu morei perto do Alfredo. Sobe o sangue. Alfredo? É, na perto da pracinha lá. Praça do Alfredo. Você não sabe quem é o Alfredo? Não. A loja de sapato mais famosa que tem na Vila Sabrina. Ah, o Alfredo Calçado. Ah, é, a loja do Alfredo. Dizem que deve vender. Tá no Guinness, né? Se eu não me engano, a loja que vende 1.200 pares de sapato por dia. Sabe quem é o Alfredo, menino? Aquele que te meteu o dedo. Eu morava lá quando era moleque. Eu tinha o maior medo quando chovia, porque eu morava ali perto das torres, sabe? De alta tensão. Sim. Sabe onde é, amigão? Onde começou o Alfredo? Sabe onde é, amigão? Tenho a mínima ideia. Ih, mas sabe onde fica as torres de alta tensão? Os caras não moram na Vila Sabrina, não, velho. Lógico que moro. Pô, então... você não conhece o Alfredo, não conhece as torres, cara. Você não conhece nada, porra. Não, porque as torres, na verdade, ó, se você pegar bem, ela vem pelo Jardim Brasil, Edu Chaves, posteriormente entre a Vila Ete e Vila Sabrina. Não, ela pega Gustavo Adolfo todinho e vai até lá embaixo, velho. Cara, não é do bairro, não, mano. Você não é do bairro, não. Gustavo Adolfo descendo, ele não viu a porra ainda. Você é um morador. Ali é o quê? Pirituba, velho. Morador Modinha. Morador Modinha. Eu já vi nego ligar. Eu já vi nego ligar. Que quer passar uma de bacana? Aí o cara fala, não, mora no Morumbi. Não é Morumbi. Não é Morumbi. Né? Se bem que morar também no Morumbi não significa muita coisa. Morumbi! É. Não é verdade? Mas, não é Morumbi. Agora vemos um morador da Vila Sabrina fake. Que não conhece a Vila Sabrina. Pode falar, se ele falar também que não conhece o Guansan, aí ele é fake mesmo. Conheço, Guansan. O Milagre que jogava bola nos campos lá, pô. Pronto, não é mais fake. Na Praça do Bombeiro, onde tem o campo. Você comia lá no Boca Aberta também ou não? Antigamente, restaurante Boca Aberta. Tinha duas unidades. Ufa, daqui enfim, alguma coisa ele conhece. Porra, já é uma rede de duas unidades, velho. Eu tô, eu tô só imaginando. Eu tô só imaginando ele falando que esse monte de torre que vocês estão falando. E o Sombra pensando só em uma, que ele acabou de deixar pra trás. Bonita lá. É. Ô, velho, você conhece a 775 aí, pelo menos, ou não? Ou 75P? Ah, 775, loja de roupa. Oh, as torres aí, são legais, essas torres que estão falando. Não tem mais. Porra, pô, mas fechou em 91, velho. Fechou, não tem mais. Mas era a maior loja que tinha lá, cara. Mas era loja de esquina, ponto referência. É, era ponto referência. É. Sabe onde eu joguei bola, ô Sombra? Sabe a Toca da Onça? Toca da Onça. Mas Toca do Onça é lá na Tucuruvi, velho. Então, eu jogava bola na liga do Bacalha lá. Ele ia a pé, ele ia a pé. Tá. Ainda tá, a pizzaria em cima ainda tá funcionando ou não? Olha o WhatsApp do Portuga. Sim. Putz, vocês estão batendo papo. Ô, velhinho, bom. Tá. Vocês não se encontram, pô. Manda um monte de conta. Depois vocês acertam. Tem saudade. Depois vocês acertam isso aí. Agora formula a pergunta pro Domênico. Não, quero formular pro Domênico. Que time que é? Corintiano. Ah, você é corintiano? Sim. E você vai na torcida Peugeot, estádio 97? Pretendo, se eu concluir a frase. Então conclua. Vamos lá. Eu quero ir na torcida estádio 97, Peugeot. Tudo bem, é invertida. Peugeot, estádio 97. Mas valeu, valeu. Tá com o nome na lista. Ordem dos fatores, roteiro pro nesse caso. Poltrona 24 do ônibus, tá legal? Nesse caso, a ordem dos carros. Você não pode recusar a poltrona. Não altera o ingresso. Que hora que tem que estar aqui, Bá? 7 da noite. Mais conhecido como 19 horas. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta pro Mano, por favor. Vai, fica à vontade, meu velho. Faz uma pro Mano e uma pro Ben. Você tem direito à tréplica de 3 minutos. Vamos lá. Ô Mano. Oi. Você acha que esse empate no finalzinho do jogo influencia, tipo, fisicamente o pessoal pra correr um pouquinho mais pela camisa do Corinthians? Porra, mas que pergunta. Olha, eu acho que é mais no quesito motivação, né, RG? É mais no psicológico do que no físico. Não, porque, veja bem. Ele vai perguntar pra você. Você diz que é atleta, certo? Veja bem. O pessoal corre. Na motivação, no final do jogo os caras conseguem empatar. O que acontece? No próximo jogo eles podem pensar que vão acontecer isso também. Fazer o corpo mole durante o jogo. E pensar que a qualquer momento eles podem fazer gol e tal, essas coisas, entendeu? Ah, mas eu não acho que o Corinthians fez corpo mole nesse jogo diante do Palmeiras, não, cara. O time do Corinthians, eu acho que atacou. Eu acho que o Mano Menezes errou quando o Corinthians tomou gol. Eu acho que o time do Corinthians ali entrou com uma proposta de se defender e explorar contra-ataque. Eu acho que nesse quesito aí o Mano Menezes estava certo. Mas a partir do momento que você toma um gol, você não pode deixar só o Luciano ali na frente da zaga do Palmeiras ali isolado e sem receber bola. O Mano Menezes ali, eu acho que ele poderia ter usado um pouco, já ter colocado um outro atacante no primeiro tempo ainda mesmo pra tentar buscar o gol. Ele só foi mexendo o time do Corinthians aos 15 do segundo tempo. Eu acho que por isso o time do Corinthians aí também não conseguiu criar boas chances, justamente pelo fato de estar jogando só com um atacante lá isolado lá na frente, que era o Luciano. Isso, exatamente, mas a diferença tá aí. O ponto referência quando tá o Guerreiro, tem o ponto. Sim. Quando não tem, quem vai ser o ponto de referência assim? Pra levar a bola, não tem pra quem? Aí que tá, eu concordo, porque o Guerreiro quando ele tá jogando é uma coisa você jogar com um isolado lá na frente e esse um ser o Guerreiro, outra coisa você jogar com um isolado lá na frente e esse um ser o Luciano, aí não dá. E aí não segura um, né? Não segura um, o Guerreiro segura, fala o pivô. Mas eu acho que esse empate, amigão, pro Corinthians ele serviu até como se fosse uma vitória. Porque o time do Corinthians aí, por mais que... o Corinthians ele tava perdendo um jogo aí, empatou aos 45 aí num tirambaço do Danilo. O Danilo esse é bom cara, de clássico, hein, mano? Esse cara é iluminado, cara. Ele é bom do clássico, o Danilo, hein, se gravar é iluminado 2, ele tem que ser o protagonista. Oi? Detalhe, bateu na bunda do porquinho. Não, mas é verdade, o Danilo é um cara tão preciso que eu acho que ele calculou ali pra chutar no cara do Palmeiras a bola resvalar. Igual quando você faz aquela tabela na sinuca. É verdade, sabe por quê? Aquela bola ia pra fora. Se ele jogou pino no gol, bateu no pino. Mas é verdade, se aquele cara não tivesse lá, aquela bola ia passar rente à trave ali. Ia bater na rede lá de fora. E se ele chutasse um pouco mais pra direita, o Prazo ia defender. Então ele chutou e o cara fez aquele efeito necessário pra bola entrar. Eu achei que aquele chute foi premeditado, pra bater no porco e entrar. Ah, mano, mas foi merecido, porque o Corinthians, no segundo tempo, ele pressionou o jogo todo. O Dorival chamou o Corinthians pra cima dele, o Corinthians foi, mereceu. O Corinthians jogou o segundo tempo muito bom. Não, foi, toma lá da cá, eu achei que foi tempo. Bacana assim. Sim, o Mano Menezes deixou a desejar no primeiro tempo, né? É, o primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, ao meu ver. E no segundo. Não, o Corinthians ele começou Corinthians... melhor que o Palmeiras até tomar o gol. Até tomar o gol. Aí o Palmeiras tomou conta do jogo. O Palmeiras tomou conta do jogo. Aí depois voltou um bom jogo. Foi um bom jogo. Na minha opinião, esse foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Não, aí está dizendo. Não, não, não, não, não, não, não, melhor jogo do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Cruzeiro foi jogar. Para, não, não chega nem na unha do pé do Palmeiras. Não pode dar corda, não pode dar corda que você se importa. Ô, amigo, fala bobagem. Esse Corinthians Palmeiras de sábado foi o melhor jogo do campeonato? Foi. É, o que ele tá falando aí, pô. O jogo foi bom. Não, foi o melhor de todos. Foi um bom jogo do campeonato. O melhor, o melhor. O segundo melhor jogo do campeonato fica longe, longe, longe desse jogo. Qual foi o melhor também? Só pra gente saber. Corinthians e alguém. Depois que ele encarnou, depois que ele encarnou essa de fazer média, velho, tá difícil. Fazer bolinha chinesa. É lógico, só pode estar querendo fazer média, velho. Imagina fazer média. São Paulo e Cruzeiro foi um fato. Como que esse jogo foi o melhor do campeonato? Não, São Paulo e Cruzeiro. Foi o melhor do campeonato. São Paulo e Cruzeiro foi o melhor. Quem assistiu sabe que foi o melhor. É, São Paulo e Cruzeiro, Mota, assisti o jogo, concordo com você, foi um jogão. Foi o quinto melhor jogo do campeonato. Quinto? O primeiro foi Corinthians e Palmeiras, o segundo Corinthians e Palmeiras, o terceiro foi Palmeiras, o quarto Corinthians e Palmeiras. Você tem toda a razão. Quinto São Paulo e Cruzeiro. Os dois, velho. É uma coisa que eu não tô entendendo, que desde semana passada, por que tá esse affair todo? Você não é affair. Você tá fazendo um médico. Esse jogo, não, esse jogo foi histórico. Em média, esse não, jogo, não, esse média, jogo não. Foi histórico. Foi o último Corinthians e Palmeiras no Pacaembu. Me admira você, Domênio, que entrou nessa senha. Pode ser que tenha, eu tá tirando sal da sua cara, Domênio. Não me fala isso que me dá um desânimo. Então, Corinthians e Palmeiras foi o último do Pacaembu. Ué, porque o Palmeiras agora tem uma casa nova. O Corinthians tem uma casa nova. O Pacaembu vai ficar esquecido. Vai servir pra quê o Pacaembu agora? Fazer rifa de igreja. Bingo. Pode até ser que venham a jogar lá. Número 51, irmãos. Mas, ô, amigo, deixa eu fazer uma pergunta pro corintiano. Pergunta. E aí, corintiano? Pergunta, pergunta. O Corinthians deve pagar pelo Guerreiro ou não? Não. Guerreiro? É. Que Guerreiro? Como assim? O Corinthians, pra ficar com o Guerreiro, vai ter que pagar 7 milhas. Ele pediu um dinheiro a mais. Ah, 7 milhas. Como se fosse negociação, entendeu? Não, um dinheiro a mais, vendido. Não. São 7 contas. Luvas. 7 milhões de reais? E luvas. É. É, ele pediu como se fosse ele vendido de novo, entendeu? Em vez de uma renovação. Porque assim, ele tinha pedido uma nova 700, ele tinha pedido 700 pau de salário e esses 7 milhões de luvas. O Corinthians reduziu pro teto que o Corinthians paga ali dentro do elenco, que é 500 pau. Ele aceitou. Mas o Corinthians ele tá oferecendo 2 milhões aí pra que ele possa renovar e o Guerreiro não abre mão do 7. É que se ele ficar com o direito na mão, que é o que acontece, sim. Ele pega aí pra ele uns 2 milhões de euros pra ir pro exterior, né? Porque. Mas ele já não tem proposta do exterior? Olha, a única proposta que chegou pro Guerreiro foi o empréstimo aí pra jogar no West. Eu não acho que o Guerreiro tenha esse mercado todo na Europa, não. Mas como assim a última? Você conhece o empresário dele? Não, mas foi o que foi divulgado. O West Ham tinha feito... Não, é verdade, nessa última janela, o West Ham tinha feito uma proposta de empréstimo pelo jogador e o Corinthians falou que só venderia em definitivo. Mano, mas você não se preocupa assim que o Corinthians, de repente, não aceite pagar isso pelo Guerreiro e tal, e de repente ele vai embora até, e vocês vão ficar sem atacante? Olha, Mota, realmente existe essa preocupação, mas eu acho que clube nenhum pode ser refém de jogador. E com eu esse gosto mercado muito do que Guerreiro, tá aí... Não, então, eu gosto muito do Guerreiro, acho que é um semideus, eu acho que ele pode... Ai, é verdade, ele pode ser... Deus. Não é, Domenico? O Guerreiro pode receber uma estátua lá no Vaticano. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Fica com ela aí agora. Eu não falei, ele me perguntou, eu falei que não. Gente, tem jogadores que quando morrerem tem que ser mumificado e colocado na frente do clube, o Guerreiro é um desses. Você vai fazer estátua? Olha, deveria sim, cara, porque o Guerreiro... tem um desenho lá bonito, não tem no CT? Só falta você pedir lá. Pro Domênico junto com você acender vela pro Guerreiro. Não, mas é verdade, o Guerreiro é um jogador aí que marcou história no Corinthians, mesmo ficando durante pouco tempo. Você foi sábado lá nas pedidas do Ademir da Guia? Não. Mas poderia, eu sou muito bem que isso no inclusive, com relação ao Guerreiro... Lugar, mano. Ele tá demais hoje. Mas é verdade, Mota, com relação ao Guerreiro, é óbvio que eu vou ficar triste aí se ele for embora, porque é a minha coisa, tipo, Deus hoje quando saiu de Jerusalém, Jesus. Melhor que ele. Não, peraí, para, volta, como é que é? Procede esse papo. Quando Jesus saiu de Jerusalém. Foi a mesma tristeza. A mesma tristeza, quando ele subiu aos céus, tá ligado? Vem, Benjamin. Ô, procede esse papo aí que o Corinthians vai contratar o Dudu, mano. Dudu do Grêmio. O Corinthians vai ele tem interesse, o Corinthians ele tem interesse aí, vai negociar com o time ucraniano, mas se for pra comprar em definitivo, o Corinthians também possivelmente não vai fazer o que o time tá exigindo lá, que são 6 milhões. 6 milhões de euros. O Corinthians ele vai propor o que o Grêmio fez. O Corinthians ele vai propor o que o Grêmio fez ali, que foi empréstimo do jogador por um ano. Se aceitarem, por bem. Se não aceitarem, que fique lá. Se Leonardo, se o Guerreiro for embora, Leonardo, por isso tem que buscar. Mas não vale a pena pagar 7 milhões, né? O Marcelo Moreno. Não dá. O Marcelo Moreno, ele pertence ao Grêmio. O Palmeiras tem 15% dos direitos dele. Ele não sei se vai ficar no Cruzeiro ou não. Tá aí um jogador bom que o Cruzeiro podia trazer se o Guerreiro for embora. Ué, se o Palmeiras tem direito, traz pro Palmeiras. Não, mas ele não quis jogar lá. O Palmeiras, não é. Oi? O Palmeiras não significa que o Palmeiras tem 15% que o jogador é obrigado a jogar lá. Só se ele facilita, né? Não. Eu não sei se eu gostaria do Marcelo Moreno. O Moreno, beijo, ele é muito ruim, ele não tem domínio de bola nenhum. Mas o Henrique também é artilheiro, velho. Eu gostaria do Marcelo Moreno. Não, se o Guerreiro for embora. Bom jogador. Leonardo, um outro assunto. Sim. Eu vi agora há pouco no site da ESPN dizendo o seguinte: que o Corinthians teria se comprometido a pagar 3 milhões de dólares para ficar com aquele irmão gêmeo do Ângel Romero. O Oscar Romero. Qual o valor? 3 milhões de dólares. Serão pagos. O irmão não compensa. É. Mas diz que a matéria da ESPN diz que o Corinthians não pagou e que agora a transferência pode melar. Você acha que o Corinthians ficou assustado quando viu o futebol do irmão que já tá aqui e falou: ih, rapaz, já peguei um que não é bom, agora vou pegar outro irmão, vou ainda gastar uma grana? Ou gastar uma bala com mais um jogador? Você acha que é porque... Meia boca. Tudo bem, a gente sabe que o dinheiro não tá sobrando em lugar nenhum. Mas acho que... Vale por você, cara. Você acha que é... Não, é vale por você. É verdade. Não generaliza que eu não gosto. Então, a gente sabe que dinheiro não está sobrando nos clubes do Brasil. Bacana, é legal. Não está sobrando nos clubes do Brasil. Mas você acha que é porque viram que o irmão já não é muito bom, ficaram ressabiado, ou é porque não tem a grana mesmo? Eu acho que é o caixa do Corinthians que dá muito negativo não compensa também. Tá todo mundo devendo, imagina o Corinthians. E você, mas com relação a isso, pagando o salário de jogador que não está no clube, sendo que não é um nem dois. A torcida não, ultimamente, quando é em casa, não lota. Não tá lotando. Ô, véio, você tá fazendo download, velho, com a internet ruim, é isso? É nada, tá cortando, o Ramal tá cortando. Poxa, tá brincando com erva aí, meu cuidado. Ó, mas com relação ao irmão do Guerreiro aí, irmão do Romero, Sombra. É uma incógnita. Eu também acho, mas ele tem sido decisivo nos no jogos do Cerro aí na Sul-Americana. O São Paulo, inclusive, tá jogando também. Ele tem feito gols aí, avançando com o time aí, pelo menos aí, até a próxima fase. Possivelmente, eu acho que o Cerro vai passar. Vai jogar bom o Cerro agora. Acho que você não pode julgar um irmão pelo outro, né? Não, é claro. Porque esse que tá aí é tão fraco, mas que eu tenho medo do outro. O comprometimento, Sombra, no, teoricamente não era do Corinthians. Um banco investiria aí pra comprar esse jogador aí, apagar esses 3 milhões de dólares e ia repassar pro Corinthians. Porque hoje no futebol é praxe, né? Algumas empresas aí vão lá e compram o direito federativo do jogador aí e repassam pro clube. Iam fazer isso com esse jogador. Agora eu não sei a que pé que tá essa transação. Eu acho que possivelmente vai melar. Oh, antigamente banco contratava caixa, diretor... Né? Contrata jogador, velho. Pra quê? Cara, pra trabalhar no caixa eletrônico, hoje o banco contrata jogador, velho. Não, no caixa eletrônico não. Você não vai contratar o cara. Não, você tem aqui no banco, eu tenho conta. Agora aqui, eu tenho a sabedoria de uma história. Uma vez, uma mulher que acreditava que tinha alguém que ficava dentro do caixa eletrônico. Não duvida disso. Não, mas aqui no banco eu tenho conta aqui embaixo. Você tem pessoa que fica auxiliando os outros. Auxiliando, é. Sim, importante. Ah, esses caras é tudo chupacabra. Então, antigamente banco contratava esses caras, entendeu? Agora banco contrata jogador. Contrata jogador, é. Mas, ó, repito. Você devolveu os 50 que você roubou for, do cara lá? Se for da família, se for igual, não traz, não. Senão esses dois aí, em 3 anos, vão marcar 3 gols cada um. Não, mas se o Corinthians não puser a mão no bolso e o investidor bancar... Banco também, o Corinthians precisa trazer atacante que faça gols, cara. Quem? Esse Romero... Não, eu repito, caso o Guerreiro não fique, eu gostaria que o Guerreiro continuasse. Pra mim, o Guerreiro é... Ele joga um time, ele não joga outro. Caso o Guerreiro não continue, eu gostaria de Marcelo Moreno. Você queria o Henrique? Eu gostaria do Luiz Fabiano. E o Henrique, você queria? Meu? Eu prefiro o Luiz Fabiano do que o Marcelo Moreno. Ele faz gol, pô. Eu vou te falar, o Henrique é mais um desses jogadores aí, ficou talvez rotulado na portuguesa. Não é ruim, não. Mas pode falar, se é qualquer outro jogador de grife que tá fazendo os gols que esse cara faz... E aí eu tava falando dele... Se é o time mais bem arrumado... Mas Henrique é matador, Henrique. O cara tá fazendo gol. O cara é o quê? Um atacante, não é? O que ele tem que fazer? Faz gol em classe. Ele marcou mais gols. Ele marcou mais gol que o Pato. Ele marcou mais gol que o Luiz Fabiano. Ele marcou mais gol no Brasil que o Barcos. Diga, Leonardo. Fala, Léo. Pensei que tinha caído aqui. Não, fica tranquilo aí. Vai cair já. Mas fala, amigo. O Romero vai precisar de 15 anos pra fazer o que ele fez gol no brasileiro. Pela média do ele Romero. Ele marcou mais gol que o Deola. Ô, Leonardo. Oi. É, não sei se você ficou sabendo aí, mas o Corinthians ele foi absolvido no caso Petros. No caso Petros, né? Pelo menos na primeira instância. Ainda cabe recurso e podem oferecer uma outra denúncia agora no pleno do STJD, assim como fizeram. Vamos fazer? A próxima vai ser lá na instância alto da Serra. Você acredita que vão fazer a denúncia? Não, pode ser. Deixar pra lá. No caso Guerreiro, aí todo mundo pensou que já tinham dado aí como encerrado, né? E fizeram um novo julgamento e Guerreiro foi punido. Nunca. É uma vergonha de se passar. Na próxima instância, o Pichote, você vai? É, eu vou fazer, eu tô sempre lá. A gente vai fazer a próxima audição do STJD, a gente vai fazer com música. Nossa, quase morreu sábado, hein, mano? É verdade, eu tô no hospital aí, mas eu tô... Ei, mano, mas você acredita que pode ser alguma coisa do STJD contra o Corinthians? Ah, pode ser, né? Olha, mano? Eu acho que o Pichote passou mal. O Dodô. O Dodô não, passou mal. É mesmo, mal. É verdade isso aí, mano. Ele passou mal porque você quer futriqueiro. Você quer brincadeira. Não, é verdade. Ele ia ter um show no Santa Aldeia aí e cancelou. Mano, não posso. Por ética médica, eu não posso falar que o cara. Ah, ética médica, você era médico. Ô, mano, no Instagram ele botou umas fotos no hospital. Vou perguntar pro Pia. Esse cara, ele é gente boa. Fala no início. Ó, o Sombra, dia 7 agora vem o Catra, vem aqui. Engravidar você. Dia 7 é verdade. No estádio? É, dia 7, pô. Ah, para. É verdade. Duvido. A não ser que você fale, não é pra vir, aí não vem. Não, pode vir. Eu quero ver. Eu quero ver. A nossa bichinha. O bichinho que se diz macho vai ser macho nesse dia. É, humano é fogo mesmo. Não, eu? O Mota. Ah, não, bom, eu queria que ele falasse no meu ouvido. Não? Eu já imitei ele pra ele na frente dos filhos dele, velho. Cara, Domênico Sexta, Sombra, você perdeu. Ele disse que o MC Cata tem uma voz muito melhor que o Barry White. O Domênico me confessou que ele acha eu que eu não Catra... falei, foi ele que falou. Foi aqui que eu falei, o seu Rudy trouxa. Que falou. Foi o Rudy que falou. Fala o que eu vou falar já. O Rudy não sabia quem é Barry White. O Rudy achou que Barry White foi um dos criadores do Rock'n'Roll. Eu confundi com o Chuck Berry. Acontece, Sombra. Na verdade, é tudo Barry. É o Berra White. Ô, Leonardo. Ô, Barry. Tudo de bom pra você. Obrigado pela audiência. Oi. Deixa eu falar a frase da Bozano, ainda tem? Tem, claro que tem. Sempre vai ter. Tá bom, vamos lá. Bozano, aquele que te garante um barbear fenomenal. Não, não é assim. Vamos lá, é só a nova linha Bozano. É a que te garante um barbear fenomenal. Me garante um barbear fenomenal. Me garante. Você foi assim, né? Saindo da curva, mas endireitou o carro no final. Beleza. Então, olha, torcida Peugeot Estádio 97, você tem que estar aqui na Energia no sábado, às 19 horas, tá bom? Tranquilo. Falou! Falou, até mais! Abraço, tchau! Boa noite pra todos aí! Valeu, boa noite! Boa noite pro Broca também! DJ, Broca Fumigante! Broca Fumigante! Broca Fumigante! Broca que já tá se preparando pra festa da véia que vai acontecer no Hopi Hari, é verdade! Tá ligado, né? Próxima festa da véia, dia 8 de novembro! Meu, já tá chegando, não é esse sábado? Sábado, no outro sábado, festa da véia no Hopi Hari, com os DJs do Energia na Véia. No Hopi Hari, todo tomado pelo público da véia, aquele clima, luzes, brinquedos funcionando. Você pode adquirir seu ingresso nos pontos de venda, né? Claro, você tem as lojas Tent Beat, tem as lojas Offner, onde você pode adquirir o seu ingresso. Também nas vendas online do ingressorápido.com.br e casadoingresso.com.br. Detalhe, com o ingresso na mão, você pode curtir durante sábado, durante o dia do sábado da festa. Você pode curtir o Hopi Hari, tá bom? E falta duas rodadas pra não poder ir, né, Domingo? Duas rodadas se mantiver. Já te falei. Mas, ó, há três rodadas atrás você tava com chance, agora eu tô achando meio difícil. Não, falta três pontos. Se tiver essa chance, hoje eu ia na festa. Teve uma época que eu achei que ele ia contra o Grêmio, tava tudo ótimo. Nós temos combinado. Ó, aqui, ó, será, presta atenção. Se o Palmeiras ganhar do Bahia, você vai. Ah, é? O outro jogo não é só o do domingo ou não? Hã? Como é que é os próximos jogos aí? Tá, duas rodadas. Se ganhar uma, eu vou no Energia na Véia. Deixa eu ver. Próximo jogo de quem? Do Palmeira. É, vai pegar o Bahia. Então, ganha do Bahia, eu tô Bahia, no festa. Depois joga, deixa eu ver quando que é. Depois vai pegar... Aí. Depois pega o Atlético Mineiro no sábado. Ixi. Aí, olha só, no sábado, no dia da festa dele. Então não vale isso, é só assim, o jogo do Bahia que vale. Esse não, porque já é a festa lá. Eu vou de manhã, o Sombra falou. Se o Palmeiras ganhar do Bahia, eu te dou um par de ingressos. Se perder, não. E o empate é meu? Não, também não. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, uma brincadeira relâmpago. Vou fazer uma pergunta, a primeira resposta que chegar através do nosso aplicativo, tá certo? Vai ganhar um par de ingressos pra festa da velha. Olha, velho. Atenção. qual é a rodovia que passa em frente ao Hopi Hari. A primeira que chegar aqui no nossa caixa de mensagens do aplicativo, a primeira mensagem que chegar com a resposta correta, vai ganhar um par de ingressos para você curtir a festa da véia dia 8 de novembro no Hopi Hari. E tá foi bom? Feita no meu governo, esta rodovia, com certeza, é, no foi. Meu governo. É a primeira que chegar e entrar na nossa caixa com a resposta correta. Vamos aproveitar, vou ler algumas mensagens que já estão aqui chegando. Peraí, Bá, daqui a pouco a gente vê quem que mandou a primeira. Calma, vamos ter suspense. Aí o cara mandou ficar aguardando pra saber se ganhou ou não ganhou, não é? É lógico, pô. Tem que manter o suspense. Vamos ver aqui mensagem chegando. Dali Porco Domênico, Alex de Miami escrevendo pra gente. Boa. É, Miami. Muito rico. Muito tá rico, bem aí, meu é velho. Essa é Miami, é riquíssimo. É um porco importado, tá? É vendo? Riquíssimo. Ô, Bá, você apagou aquelas mensagens que estavam aqui? Aí, Bá. Você apagou, mano. O Bá colocou o caps lock. Eu já tinha baixado tudo. Aí. É que tem que passar de um lugar pro outro aí. Não, mas você tá no Domênico, não tem nada a ver. Tô no lixo. Pô, vocês estão no meu... Como assim? Tá no lixo? Aí, Domênico. Tá no lixo. Aí, Domênico. Apagou isso, tá no lixo. E-mail do Domênico. Você jogou itens aí, excluídos. Não. Ah, Domênico. O Anderson Cauano. Meu nome é Anderson Cauano, tricolor paulista. Atualmente moro em Hamamatsu, no Japão. Caraca. Mano, onde fica Hamamatsu? Hamamatsu é perto de onde explodiu a usina nuclear lá, em Fukushima. Fukushima. É o norte do Japão. Caramba, hein? Tá sabendo bem, hein? Para! Tá sabendo para! Bem. Ué, ninguém sabe se é ou não. Zero. Vai, a probabilidade de erro é de 99%. Mas é a magia. Mas muita gente acreditou. Muita gente acreditou. Mas foi tudo tão... perto. É capaz de ele estar certo. Mas foi convicto, mano. Foi mesmo. Eu falei que é ali no norte do Japão, próximo a Fukushima. Inclusive, ó, se ele mandar uma selfie agora e tiver com o terceiro braço no peito, pode ser que eu tenha razão. E o Anderson, que é japonês... Fala que o Juninho Pernambucano é igualzinho, Rudy. Obrigado, é, eu acho que não falta nada pra fazer essa imitação. Você sentia a falta do som? Só do Matuidi. Só do Matuidi. E o Anderson Cauano, que me parece que tem um pouquinho do Mano lá no Japão. Ele fala que o Muricy diz que tem dois substitutos pro Kaká, Messi e Neymar. Mas eu prefiro o Cristiano Ronaldo. O Messi não tem peito pra vestir o manto tricolor. Abraços a todos. E o Cristiano tem muito peito, né? Inclusive daqui a pouco ele vai usar biquíni também, sutiã. É, tá perto, hein? Jogou muito, hein? Guilherme Pereira, boa tarde. Já escuto há algum tempo o programa. Gostaria de ter a oportunidade de assistir o Estádio 97 aí no estúdio. Como posso conseguir isso? Você manda o teu CNPJ. Nós vamos emitir um boleto. Certo. E uma bagatela de R$49,90, você pode vir assistir o programa. Se você quiser trazer um convidado, não é. Tá certo? A gente faz um abatimento. O convidado paga 50%. Peraí, uma pessoa, R$49,90. Com o convidado, quanto paga por 50%. Dois? 50%. 50% paga na metade. Ô, Benji, tem o cartão Fidelidade? Veio 9 vezes, pode vir uma de graça? Não, mas eu acho que é o seguinte, cara. Já fazer isso. Presta atenção. Tem o pay-per-view? Tem. Quando você vai numa casa noturna e tem um show, não tem conversa artística? Com certeza tem. Por que que o cara, quando vem aqui, tem que assistir de graça? É montado uma infraestrutura pro cara, ele tem banco pra sentar. Pô, mas aqui é muita abobrinha. Né? E daí? Tem muito banheiro. É, o Benji, ele quando cobra vai, pra tirar foto quando acaba vai, o programa. Não, eu não tiro foto, eu sou o Zé Ninguém. Você vai no stand-up do Landucci? É um monte de besteira também. A besteira é legal, você não paga? Você tem razão, é verdade. Então, eu não tô questionando aqui. Agradecer aos ouvintes do estádio, hein? Eu não estou questionando o conteúdo. Começar a dar dinheiro pro Zé aqui pra vocês, viu, Sombra? Mas tem dois caras aqui, ó. Ponto sério. Fala isso duas vezes, hein? Não fala uma ideia. Você não fala isso duas vezes. É brincadeira, ninguém que ouve o estádio vai no show. Tem dois caras aqui assistindo o programa, não tem? Olha lá. Vocês vieram juntos? Ah, estão juntas as meninas? São família? Ah, pô, tem 100 pau aqui já. É verdade. Aonde tá o 100 pau? 100 reais. Ah. Que chato. Olha, você não eu faria isso não, a partir de 1º de novembro. Uma grande ideia. Magrenta, tudo bem que não vai vir mais ninguém, mas... Ué, não quer... Quem... Ué. Quando você quer ver seu ídolo... Se você não assina pay-per-view de São Paulo, você quer ver um jogo avulso. Você não pagar mais ver, caro. Ou você paga, ou você não paga. É mais caro, é verdade. Se você pagar, você vê. Se você não pagar, não vê. Qual é o problema? Então a gente podia lançar um carnê. Não, pacotes. Tem até o top que é sair com moto depois do programa. Todos os programas do ano. Pra, mas se o cara topar comprar todos os programas do ano, por uma módica quantia de R$2 cada programa. Ou a gente podia lançar o cartão Fidelidade do Estado 97. O cara paga um FII mensal. e ele tem direito a 5 propagandas ele quiser. Exatamente. Tem um pacote standard e o mais assim para fazer dentro do estúdio, né? Se cara, eu falando... fazer o programa. Mas você vai dançar, vou fazer, olha. Eu tô falando 50 pau por programa, ok? Nós fazemos 5 programas por semana. Certo. Estou falando de R$250. Vezes quatro, nós estamos falando de R$1.000 por mês. Isso. Que não é lá nenhuma fortuna, ok? Pro cara se divertir 2 horas caraca. E meia. Porcaria. Pera aí. Porcaria. Cara, isso tá meio caro. Até pera eu tô aí. Achando caro. Era só um minuto. Meu só um minuto. Que nem diz o Felipe. Só um minuto. R$1.000 por mês. Mas olha só, o cara tem 20 programas pra assistir. Você sabe onde vai parar isso? Na construção de um estádio. Multiplica aí 20 vezes 2 horas e meia, quantas horas não dá no mês? O Ben já começou a pensar isso de verdade agora, esse que é o problema. Olha o custo-benefício, quantas horas? Só um minuto. Lógico que eu tô falando de verdade, você acha que eu tô brincando? Isso vai acabar na construção de um estádio pra assistir o programa. E sim. E aí o cara vem, nós vamos poder oferecer pro cara, é verdade. Tirar foto no final, autógrafo. Cara, pode ter, a gente pode montar um serviço, o cara vai ter direito a bebida, uma comida legal. A comida tá aqui, o Rudy. Eu estou aqui, beleza. Outros anunciantes vão poder entrar. É legal pra caramba, gente. Isso é um pacote novo. E aquele pacote? Eu não tô brincando, não. E aquele pacote do Benja? Assista o programa atrás do Dodô. Ah, que delícia! Você fica atrás do Dodô, só dando dicas. Eu pago o que for, meu Dodô. Fora de atrás do Dodô, você tá louco. É que você tá sendo irônico e aí ninguém vai acreditar na história. Exatamente. Pô, quando você vai na NBA, aquele lugar lá que você senta, lá quase na quadra. É caro. Ué, então. Milhares? Ué, mas você tá lá. Caro. Tá na cara do gol ali. Nada impede você ficar ali dando uns pitacos num técnico, é verdade. Coisa, então você tá ratificando que o cara que tá atrás do Dodô vai. Que atrás do Dodô, porra. Que porra essa aí, está é essa que você está louco? É isso. Eu gosto. Aí não que atrapalha o programa. Agora os caras vêm aqui, pô, mas direita comigo. Pensa bem, jogo, tá falando sério, mas vocês estão brincando. O estádio não entrou fedido. Bora, fala aí. O som vai estar estragando tudo. É, o tá mesmo. Tô começando a achar legal esse troço. Não é um show. Show, é um show, é um show com um espetáculo à parte. De garbo. Não, mas tô falando sério, não é um show. Show à parte, um show à parte. É. Quem tá mandando meme eu acho vai, também. Esquece. A ideia é sensacional. Deveria ser levada à frente. Vamos levar no Ministério da Cultura. É mesmo porque levar atrás não é interessante. Aí vale por você. É verdade. Ó, que gostoso. Ó. 100, que não é um número muito 100 grande. O quê? 100 ouvintes. 99. É o número grande, 35 centímetros. 100 ouvintes com R$1.000 por mês, olha quanto dá. 100 paus, tá louco. E muito aí, dinheiro. Não é muito dinheiro. Porque aí se você o Zé tá escutando isso, ele tá fazendo os cálculos. Aí nós podemos montar uma infraestrutura bacana aqui pros caras. Ah, que bancada, é. Eu com 2 paus aceito. Alguém servindo. Vocês estão rindo, vocês estão tirando só. Vocês vão estragar o negócio. Ô, Domênico, você tá com fome, menino? Tô confiante. Tá com fome, Domênico? Vou te dar uma muqueta se falar qualquer coisa errada. Sem violência, Dodô. Olha os caras chegando aí. Tá doido pra pagar R$100. De graça. Olha lá, de graça. Vem qualquer um. Senta aqui. E não traz nem comida, quando vai embora, ainda reclama. Pô, da cor, né? O cara mó mala. Não, o cara mó mala. Que cheira foto. Olha onde tá o estádio. Começou pedindo esfirra. É, agora já tá. Pedindo módicas curtidas. É o crescimento de o cara do ônibus parava pra comprar. Soletre Unhos. É o crescimento profissional. Estádio 97 tem oferecimento de Hello Food. Tá procurando alguma coisa pra comer? Hello! Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um Hello, mano. Estádio 97, oferecimento também do Grupo S. Essa ideia é interessante. Olha só, amigão, você sabe o que é Hyper? Então vou te falar. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento, das pessoas descoladas. E olha, no melhor do Alto da Boa Vista, e seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu mais breve lançamento, que é o Hyper Home Design. É isso aí. Está numa região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Ou seja, você sai do teu apartamento, atravessa a rua e pronto, você tá dentro da estação do metrô, coisa linda, hein? Pô, isso é uma mão na roda. E são apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer que vai do térreo até a cobertura, isso mesmo. Lá no Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então, amigão, vá lá visitar Rua Doutor Antônio Bento, número 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou? Beleza? Esse aí é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações, acesse esser.com.br/hyper Hyper com Y, hein? Ou ligue 5546-0439. 5546-0439. Grupo Esser, um nome construído com muita história. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Boa! É isso aí, pra toda a família Esser, Estádio 97, que tem oferecimento da Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Mais três mensagens que chegaram pra nós através do aplicativo. O Leão Timão 2010, amigo, um salve. Programa top como sempre. Hoje começam as finais do Campeonato Paulista de Basquete. É bem verdade. É, um jogo aqui em Limeira. Winner versus Bauru. Valeu, Wellington, Leão, Limeira. Abraço, interior é nóis. Então tá bom. Bauru versus Salada. O Gabriel Gomes. Se for o melhor jogo do ano, sem dúvida, o jogo melhor do ano foi Atlético Mineiro 4, Corinthians 1. Esse foi sensacional. Que vergonha, Galo. Foi bom, foi bom, foi bom o jogo. É, me não, diz uma não coisa. Foi, não. Ô RG, em poucos segundos, resuma, como foi, porque a cara de pastel dele, já imagino qual foi. Qual foi o discurso do senhor Mano depois dessa sabugada contra o Galo? Não teve discurso. Não teve? Não, não teve. Só replay. Só replay, musiquinha, teve tudo. Ele só pediu, quase ele pediu prisão perpétua pro Mano Menezes. É verdade, velho. Porque quando eu vi o resultado, eu falei, quando eu vi lá o resultado, Corinthians e Galo, eu falei... Ah, isso que, isso que a produção aliviou pra caramba. Ah, é? Achou um pano. Se fosse largada. Botar realmente. Era 20 minutos do replay. Aquela hora que tava ele falando as coisas mais. Nossa, velho. Eu sou um cara ponderado. Mas falou um monte. Você lembra quando o Corinthians caiu? Ele tava com aquela mesma cara. De pano molhado, gato direto, sabe? Não precisa nem fazer quadro, é só botar o replay do mano, que é a coisa mais engraçada que tem, né, mano? Não, mentira. Eu sou um cara muito você ponderado. É muito você não quer fazer stand-up, não, mano? Sacana, não, também. Eu não. Eu acho que devia fazer. É só pra quem é bom, mano. Tem uns caras sacanas. O Rubem Júnior diz aqui, ô Benji. Jogou no Palmeiras, Rubem Júnior. Não, ele fala, Dom. Tem sim, cara. Quem comprar o pacote standard do Estado 97 poderia ter como benefício caçar o Mota? E outra coisa que você tá ali, é que isso aí você brincou agora. Eu não brinquei, não, do caçar, eu brinquei. Hoje eu não brinquei, né? O Sábio tá dizendo só. Você imagina, Benjamin, um jogo pós-campeonato ganho, quanto não valeria? Assistir esse programa. Ver a cara do mano todos desesperados só pra ouvir o replay, ver isso pessoalmente. Ver a cara do mano após a derrota pro Atlético. Você tá de brincadeira, velho. O cara ia comprar é um pacote plus. O cara que compra o cara. Eu gostei da ideia. Eu tô brincando, é vocês que estão gostando. Eu tô falando sério. O cara que compra o carnê, ele tem a prioridade. Então amanhã tem um jogo decisivo, no dia seguinte os caras ligam, cara, e aí? É, tem isso aí. Calma, que já tem gente que comprou. É verdade. Amanhã traz aqueles convidados bacanas lá no caso da Brega Nova. Isso. Ó, não dá, velho. Prioridade que eu poderia dançar a dança do ventre no final também. Pra entender. Eu podia fazer massagem. Ah, que fala, eles tiram sal, a coisa vira. Eu estou me oferecendo de todo modo. Você está propondo o sócio ouvinte, é isso? Sócio ouvinte. Seria nessa linha do sócio ouvinte. Não, não é sócio ouvinte que eu estou propondo assim. Mas é quase isso, é. Como não? Seria na linha. Duas horas e meia, as pessoas gostam de vir aqui, elas se divertem. Então, elas interagem. E elas vão ter a prioridade, seria na linha. E nós não temos hoje uma estrutura, até porque aqui não é um teatro. Saúde. Mas se a gente estiver arrecadando uma receita legal, vira em benefício pro ouvinte. Então ele vai vir aqui, ele vai ter um lugar, ele de repente pode comprar poltrona, o cara vai ter um rango bacana. Ele não precisa trazer mais comida, ele não precisa trazer mais comida. Vai a gente poder fazer disputa de falta entre os ouvintes. O Juninho Pernambucano sempre vem. A gente pode, de repente, ajudar as pessoas a bater falta. Juninho, eu posso fazer workshop. Temos aqui o ganhador do par de ingressos pra festa da Leia. Era isso que faltava hoje. Foi o primeiro que mandou a mensagem, acertou. O Hopi Hari, que fica na Rodovia dos Bandeirantes, onde vai ser a Festa da Véia no dia 8 de novembro. O primeiro que mandou aqui. Sim. Chegou pra gente a mensagem. Victor Maciel. Victor Maciel. Parabéns. Foi a primeira mensagem que chegou pra gente aqui através do aplicativo da Energia 97. Ganhou o seu par de ingressos pra Festa da Véia. Vai ser uma baita festa, porque eu vi o Bandeirantes. E torci pro Palmeiras ontem. Na verdade, torci. E com os brinquedos funcionando. Puta clima legal. E você sabe que no Hopi Hari, de verdade, tem um fliperama lá que você chuta pro gol. Ah, é, Juninho? Sabe quando vem a bola já grudada? De verdade. Então eu vou também nessa porque eu quero chutar. Diga, Narigudo. Porque é falta, né? Olha aqui. Tem 300 reais dando sopa aqui fora. 300 pau, tá, é verdade. Tem 6 caras aqui assistindo o programa, não trouxeram nada, estão tirando foto, filmando, usando nossa imagem. Já dava umas 10 pizzas, meu. Entendeu? Não tem nada. O Ben já querendo o bolso estádio agora. E a, e a única acaba coisa... Acaba o programa, levanta, uns nem tchau falam, vão embora como se tivesse ido num... Num prostíbulo. Não. Só que aqui, no prostíbulo, o cara ainda paga aqui, não. Mas esse não é o detalhe. O detalhe é que... ainda tem aquele negócio, deixa uma graninha mínima ali. O detalhe é que vem aqui e usa como desculpa o programa pra ir dar um tirinho e chegar tarde em casa. É verdade. Essa é engraçada. É verdade, a gente faz isso mesmo. Bora, mas pera, cuidado com o termo. Ô, tirinho, mano. Pera lá. Com respeito. Mas aí é pra você. Você quer dar indireta, fala na cara, meu. É idiota, meu. Não curti essa, não. Não vou aparecer mais aqui. Que absurdo, velho. Vamos lá. Mais ouvintes no ar. 3284-7097. Daqui a pouco eu vou fazer mais uma pergunta aí pra dar ingresso da festa da véia. Daqui a pouco eu vou fazer mais uma pergunta pra você ganhar ingresso da véia, tá bom? Estádio 97, vamos aos ouvintes. Ai. Oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Cred Casa da BV Financeira. Acesse credcasabv.com.br e saiba mais. Também oferecimento de Peugeot 308 com teto panorâmico e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$ 690 ao mês. Tem um esperando por você na rede Peugeot. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrubal! O cara corrigiu aqui, Domênico. Hamamatsu fica na região centro-sul do Japão, Fukushima na região nordeste. Não, mas até aí não. Obrigado pela correção. O Humberto Monte. Alô? Alô? Quem fala? E aí, Domênico, beleza? Beleza, quem é? É o Vladimir. Vladimir com um W ou com um V? Com V. Vladimir do quê? Weitman. Weitman. É o Weitman. Batman. Batman. Parece ser corintiano, tá? Weitman. Batman. Não. Boa, boa. Tá bom, e... Quantos anos, cara? Bate uma pra mim, menino. Que é isso? 38, RG. Quanto? 38. Hoje. Você me lembra lá em Santa Isabel? O que que tá lembrando aí? Tava, no, tava saindo lá na cidade, lá só tem uma avenida, né? Sim. Na avenidinha lá principal. Aí o cara começou a me encher o saco, velho. Que quase que ele bate no meu carro. Quase? Quase. Aí começou a me encher o saco, falar um monte de bobagem, eu saí do carro. E aí? Aí ele ficou esperto. Aí ele viu. Aí eu falei pra ele, Vladimir, velho. Fica me enchendo. Ah, sensacional. Meu Deus. Vladimir, aí você quer cobrar 100 reais ainda. Esse é o problema. Você quer cobrar 100 reais. A gente tem que pagar 120 pro cara ir embora. Não, 150. Tá bom. Qual que é o bairro aí, velho? É. Conjunto José Bonifácio, beijinha. Se é o que eu conheço, é Zona Leste. Zona Leste, Taquera, né, beijinho? É nóis. Põe no do Corinthians aí. Tô beijinho aí, não, né? Sim! Tomou! Aí tem que, negócio de Zona aí Leste, tem que cobrar 200. Pra ver Zona Leste e Corinthians já era, né? É tricolor, tricolor! É sinal que essa região está evoluindo. É tricolor. Melhorando. Acabou isso aqui, sombra. Acabou, não tem mais só tricolor. Tem tricolor também aqui, né? Sim, são lendas. São lendas. São lendas que andam pela cabeça dos outros. São lendas. Falar em lenda, cara. E hoje o Rogério Ceni, cara? Rogério Ceni. Faltam poucos jogos pro Rogério vestir a camisa do tricolor, muito hein? Muito triste. Falta, né? É uma pena, né, Sombra? Porque. Deixar de vestir, sim. Desde quando eu me conheço por torcedor, eu acompanho ele, né? E ver agora a despedida dele vai ser triste, né? O Mota tava trazendo um dado interessante. Rogério, se o São Paulo ganhar hoje, é o jogador que mais jogos venceu vestindo a camisa de um time de futebol. Time, mesmo de um mesmo time. Recorde mundial. Também tem quanto? Mil e quantos jogos pelo. Não, é mil. Deixa eu ver aqui. Acho que ele ainda não passou Matuidi. Lógico que passou. Porra, vai mais dar pro Matuidi, meu. Esse Matuidi aí também jogou quantas? Não é Matuidi, é Matuidi. Respeita ele. Matuidi. É mais de 1.100 jogos, pô. 1.017, é muita coisa, né? Ah, tudo bem. É tudo bem. Jogo pra cacete. É, cara. Jogo. Mas se ele fosse goleiro da Portuguesa, ia bater o recorde? Não. Não. Podia jogar mil. Podia jogar 2.000 jogos pela Portuguesa, não ia. Ah, mas o Rogério não tem só esse recorde. Pô, olha os recordes tem que o Rogério vários. Tem, pô. São vários. Mas também um jogador que fica mais de 20 anos num clube, velho. Ô, Vladimir. Oi. 24 anos. Mas a gente já vai falar do jogo de hoje, jogo importante, 8:30, São Paulo e Goiás. São Paulo, se ganhar, vai para uma distância de 5 pontos. Já tivemos até por 4, né? Mas não pode dar moleza, porque tem outros aí querendo também as vagas na Libertadores. A minha preocupação maior é garantir a vaga de Libertadores. Não é não só a questão de ser campeão, porque ser campeão é muito complicado. Eu ouvi que o Goiás, se ganhar o sexto jogo consecutivo que ganha de São Paulo, confere isso aí. Não tenho a menor ideia. É, eu vi em algum lugar falando isso aí. Isso me deixa animado, se for verdade. Eu acho que o grande problema aí, Sombra, é que vai chegar num determinado ponto, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Sul-Americana, o São Paulo vai ter que optar. Porque a gente acha que não tem um plantel tão grande assim que dá pra contar e disputar as duas competições. Eu acho que grande é, só não sei se ele tem a qualidade suficiente. Com qualidade, né? Porque você vai depender de Osvaldo. Porque na hora que você olha pro banco, você vai levar Ademilson e Osvaldo, você fala, meu Deus. Entendeu? Mas na reposição tem o Rogério que é bom, né? Pô, sensacional. Ah, mas não tem nada a ver esse tipo de posição. Essa foi boa, hein? O primeiro jogo é lá no Emelec, né? É em Emelec? Não sei. Não, é aqui. O primeiro jogo é aqui. Define lá? É, quinta-feira. Tem Meleca, é bom, pô. É, Meleca no nariz. Tem bastante no nariz de Meleca. É quinta agora? É. E depois o São Paulo joga quando? Final de semana. Joga domingo. Domingo. Mas pelo menos vai jogar aqui. Tudo bem. Pelo menos é isso. É isso que é a diferença. Mas não. Então, e aí você já pega. Eu acho que não tem elenco pra isso. E eu acho que vai ser um pouco mais fácil se for pela Sul-Americana. Porque o brasileiro tá muito apertado aí provavelmente 3 vagas aí. Mas não era mais fácil ser feito o clássico hoje? Porque aí os dois times não vão jogar durante a semana. Aí você tá exigindo o jogo muito da CBF, hoje, porque o clássico ia ser mas e a televisão, Jaidão? Aí que tá a Globo que comanda. Se a Globo prefere a sua, também acho que se a Globo prefere a sua, você é a favor também. Agora, tem uma coisa também. Pro São Paulo, também é uma boa. Se forem campeões da Copa do Brasil ou Cruzeiro ou Atlético Mineiro, naturalmente abre mais de uma vaga. Se o Cruzeiro, além da dele, que ele pode conseguir ser um campeão da Copa do Brasil, se Cruzeiro ou Atlético forem campeões da Copa do Brasil, abre mais uma vaga no brasileiro. E ele já tá na bica aí. Concorda? Aí pode ser que o Parmeira abre chegue. A quarta ou a quinta, né? Então, se um desses dois times forem campeões, que eu acho que, sinceramente, é uma grande probabilidade do Atlético Mineiro e Cruzeiro serem campeões, fica mais tranquilo. E o que você acha da história que surgiu semana passada? Com a história do Jefferson, né? Do Botafogo, que estaria até, né, usando essa história de não pagamento e tal, papapá, pra poder vir para o São Paulo. Ô, Mota, eu acho que isso aí é mais especulação, porque já vi entrevista do Muricy, dos diretores lá, eles falam que vão dar oportunidade pro Denis, que ele esperou até agora. Eu acho que no primeiro momento o Denis vai jogar. Aí se não corresponder, acho que eles vão atrás. Eu também acho. Acho que o Denis vai ser o goleiro. Os caras vão botar lá o goleiro. Só que é o seguinte. Mas que bomba pro moleque, hein? Ah, mano, ó. Mas é a chance dele, mano. É uma bomba? Tá bom, é uma bomba. Quanto tempo ele esperou por isso? Porra, mas bomba você ser contratado pelo Criciúma. Não, também. Tá no gol da Lusa. É complicado, Sombra, porque... Agora, bomba hoje é ser goleiro da Portuguesa. Porque eu entendo o que você disse, mas tem mil situações piores. Não, eu concordo, mas é que tá. O moleque, ele tá assumindo uma bucha, na minha opinião, porque ele tá substituindo nada mais, nada menos do que o jogador mais emblemático da história do São Paulo. Porque podem falar do Raí, podem falar do Kaká, podem falar do Zete, podem falar de Canhoteiro, Frederich, uma série de jogadores. Mas em termos de título... O Rogério foi o que mais conquistou pelo São Paulo. Mas o Rogério em termos de permanência do clube também. O Rogério ganhou em quantidade de títulos, acho que é inegável, né? 30 títulos. Porque ele tava naquele elenco também, né? Tava. Mas ele substituiu o Zete, que era uma pressão gigante também. Mas é que era um outro contexto, Mota. Era um outro contexto. Ali tá cheio de ídolos no time de São Paulo. Agora substituir o Zete era pesado. Sim. Substituir o Rogério é pesadíssimo. É. Alô? Essa proporção. Fala aí, amigão. Diz, Vladimir. Alô? Ah, então, o que eu acho que tem a favor do Denis é que ele já está acostumado com o ambiente. Sim. Queira sim, queira não, você trazer outro jogador, porque assim, por mais que seja de nome Jefferson, vai vir também com a responsabilidade enorme. E eu acho que o Denis, o que vai pesar a favor, é que ele já tem o ambiente todo a favor ali. O aí vai depender dele, né? Olha, o Muricy Ele quer o Denis substituindo. Falou assim, até porque é o seguinte. Já tá definido. Jogador, né? Não é que nem boneco do videogame que não existe relacionamento. Você põe e tira do time. Você não tem relacionamento com o cara. O jogador, ele tem um relacionamento com os colegas, elenco. Tem o técnico que tá ali. Alô, a gente tá falando, tá escutando? Tá ouvindo? Vladimir, tá ouvindo? Alô? Bom, aí você tem um relacionamento, você tem um grupo. O jogador é querido pelo grupo, por exemplo. Todo mundo vê ali que ele tá ali aguardando a chance dele há anos. Trabalhando no dia a dia. Eu não tenho dúvida que ele vai ser o cara que vai substituir o Rogério num primeiro momento. Alô? Aí, se por um acaso o jogador não se der bem, se o jogador não mostrar qualidade, se ele não conseguir assumir aquela titularidade e garantir a posição, aí o próprio técnico... O próprio técnico vai ter, a própria direção do clube, o técnico, eles vão ter o aval das atuações do goleiro para dizer se precisa ou não de um outro goleiro. É isso que acontece. Vão deixar jogar, se o jogador atuar bem, beleza. Se mostrar fraqueza, vamos falar, demos a chance, o próprio elenco vai ver, teve a chance. O que aconteceu no Palmeiras com os goleiros que o Palmeiras formou em casa. Exatamente isso. Não, viu? Sentiu que não dava? Pô. É. Fala, Vladimir. Alô. Acho que o Vladimir já foi, hein? Alô. Vladimir? Tá na... Oi, pode falar, moto. Alô. E aí, meu, o que você acha pra hoje? Vamos golear ou não? A ligação tá fugindo. Tá fugindo, ele não a ligação? Escutou. Repete, segura ela. Repete não, tudo não, de não, novo. Não, não, alô. Então manda abraço aí. Agora eu tô ouvindo. Agora aí tá. Suas considerações finais e seu placar, velhinho. Alô. Ah, placar hoje é 3-1 São Paulo. 3-1. E seus abraços? Alô. Já foi. Já foi. Ah, já foi. Já foi. Já era. Pelo amor de Deus, gente. Ele não tá ouvindo muito bem a gente. Esse é o Estádio 97. Opa! Tá calor, mas aqui dentro do estúdio estamos garantidos por um polo ar, hein, mano? Ah, aqui tá geladinho, né, Sombra? Opa! Opa, com certeza! Boa polo ar, é isso aí, refrigerando o mundo, ó, que beleza! Esse é o velhinho que mandou bem, né, mano? Ah, o Willis Carrier, esse é o velhinho monstro. Mandou bem, velho. Eu adoro quando você diz, eu te amo, Willis Carrier! É verdade, mano. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Desde 1979, distribuindo condicionadores já para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. O atendimento da Polo Ar é fera demais. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados, Portuga? Diga lá, mano. Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Maravilhoso, lindo. Que foi mais importante do que Santos Dumont. Isso não tá no merchan, mas eu tô acrescentando. Acho que tá chato. Esse cara inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Ó, fui meio Luciano Huck agora, hein? Esse cara é um monstro. Back, te amo, Willis, né? Carrier. Ele tornou a Carrier uma marca líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Esse cara é fera demais. E pra você, amigo, um ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um highwall de 9.000 BTUs. Alô. E presentaço, hein? Um highwall de 9.000 BTUs da Carrier. Pra ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigão! Tem torcida Peugeot Estádio 97 para Corinthians e Curitiba. Você, corintiano, que ainda não sabe, o Corinthians foi absolvido no caso Petros e o Corinthians, então, não perde pontuação no caso Petros. Aquele problema lá de data de inscrição do jogador, né? Tá lembrado disso, não é mesmo? O advogado chegou e falou, atire a primeira Petros. Aí... Olha só! Sensacional! O RGC é bom pra caramba, velho. É uma barbaridade que você tá fazendo isso aí no programa. Aí, a RGC vai salvar o cara. Tá que quis fazer graça? Vamos chamar o Juca? Aí, se ferrou. O Juca tava em Paris. Tava lá, é? Tocou na chama. E como, né? Solete. Eu não entendi, mas Solete, você errou, não tava prestando atenção, mas o Mota tá aqui do meu lado. Você bacana. Gosta da Champs-Élysées? Muito bacana, cara. Champs-Élysées é um lugar legal, uma via de acesso boa. Tô lá sempre, bacana. Meu, já pousei meu jatinho lá. Lá? No meio? Com certeza. Caraca. Vou acabar levando Maria Marta pra Champs-Élysées, dançando na festa do meu filho, flamante na minha frente. Essa aqui. Very hard, essa aqui, foca. Essa aqui é em homenagem ao Rudy. Essa Champs-Élysées é o lugar que você se sente um lixo, né? Por quê? Porra. Você fala. Que é uma sacanagem, cara. Aí, isso Dodô. Se sente lixo lugar quando me lugar vem. De trilionário, velho. É realmente muito bom, Champs-Élysées. Aí, Dodô. Professora chega na sala. Alô. Fala pro Joãozinho. Joãozinho, qual é o tempo da frase "eu procuro um homem fiel"? Alô. Aí o Joãozinho responde. Professora, isso é tempo perdido. Ah, não. Ah, sensacional. Sensacional, hein, gente. Ó, o Benja gostou da... Olha, Benja. O Benja, ele ri, não quer admitir, velho. Porra, foi boa. Você imagina quanto não valeria, por exemplo, uma piada dessa. Pode aí falar, com os ouvintes. Porque o RG tinha que fazer stand-up. Digo, você não é RG um dia. Não, porque isso é piada, é diferente, mas você poderia ter um show. Piada bacana. Não vale. É, não, é outra coisa. É verdade. Não é. Agora você poderia ter um show. É outro show, nível. Você não viu, poderia dirigir ele, então, né? Eu você não viu a cena aqui agora. Ô, Rudy. O quê? O que é isso? Ô, Rudy. Você vai estar, você vai ser uma das atrações do navio do Energia na Veia, por exemplo. E agora no show tem Aguinaldo entrevista alguém da plateia. Exato. Você podia deixar, pra, se o RG for no navio da Veia, você podia dar uma chanchinha ali pra ele participar do teu show. Pô, será um prazer. Você quer, RG? Pô, me deixou triste agora. Por quê? Se eu for, velho. Ah, porque o navio não é meu, velho. Ô, RG, peraí. Ô, você falou. O navio não é meu. Agora, olha, você quer mandou... que eu chegue e fale assim, olha, tô convidando você pra jantar na casa do Benjamin sexta-feira à noite. A casa é dele, não é minha. Mas você mandou, mandou um si. Não, não. Tá louco. Ele veio pra cima e falou, você é cheio de margem de erro. É, RG, olha, você fala, e você fugiu. Você fugiu da pergunta principal, você foi bem agora. Ah, eu não, jamais, qual a pretensão? O Juca, você e o Juca. Não, não tem essa pretensão de apagar o seu brilho. Ah, que isso, RG. Imagina. Dá um abraço aqui. Dá. Agora quero falar com você que tá precisando dar uma virada na sua vida. Você que não tá trabalhando, tá ouvindo aí? Você que não tá trabalhando? Você que tá até trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI. E você que está trabalhando na área de TI, alô, mas queria mesmo era trabalhar em outra empresa. E talvez até no exterior. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país. A única com curso de inglês integrado ao currículo. E atenção, 75% de aulas em laboratório, isso mesmo. 75% das aulas em laboratório. Com tudo isso, cara, você vira o jogo e você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar até mesmo em outro país, como já tem ex-aluno da Banditec fazendo e se dando bem. Pra que ficar na defesa? Vire esse jogo, faça a Banditec. Acesse agora o site, vai lá, banditec.com.br e faça já sua inscrição. Próxima prova será no dia 1º de novembro, tá pertinho, hein? E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Tudo isso você vai encontrar na Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Estádio 97, 15 anos. Mais perto dos 16 do que dos 15, não é não? Alô. Alô. Alô. O que foi? Alô. O Sobra vai me mandar embora, parabéns. Eu não vou mandar embora porque a rádio não é minha. Esta agora corda, tudo eles essa desculpa. Esta corda não é minha. Esta corda não é minha. O senhor vai construir um muro hoje. Me arruma um ingresso. Então tá bom, Sobra. Alô. Eu não posso arrumar ingresso porque a rádio não é minha. A desculpa dele agora tá desculpa pronta. Ai, ai. Vamos ao telefone. Só um minuto. Que eles pedido. Os caras estavam nos malhos aí. É, você não viu. O selinho, velho. Ah, selinho. Isso. Porque viu os caras se abraçar o Motinho e o Landucci? Estão se beijando aí. Ô, Rudy, que é isso aí, Rudy? Não, não tem nada a ver. Dodô, você viu, eu tava quieto e ele me agarrou. Eu vi, Ele me agarrou. Não faz de novo nada. Tá escapando a quarta, viu? Olha, o carinho com o Mota aqui, um abraço de tarde. Pera aí, Mota. Esse Rudy Landucci escapa a quarta, hein? Que isso, meu Deus. Ô, mano, você curte, agarrando de novo, escapa a quarta e fixa a ré, velho. Ó, vai ser inédito pra mim, vou pegar certeza, o pai gente. E o filho. Não, você pegou meu pai? Ih, velho, ficou clima, hein? Ficou clima, hein? Ninguém olha sabia. Como o mundo mudou, antes todo mundo queria pegar a irmã. Minha irmã tá namorando agora, então chupa o todo Jô mundo. O Jô Soares quis a mãe. Ó, a minha irmã tá namorando e o namorado dela vai levar ela pra Miami pra Aspen. Quero ver superar isso, parceiro. Sai daí, Nicolás. Tomando um beijo no pescoço, Domingo. Isso, Rudy. Tá mal tesão, mano. Ah, você viu? O cara fica com tesão, cara. Arrepiou o bracinho arrepiado, velho. Ô, Rudy, que é isso aí, Rudy? Ó o óculos, vai quebrar o óculos dele. Cuidado. Se defende, porra. Não, Imagina. Pô, o Mota tá mentindo pra festa junina. Ele tava aqui desde o começo do programa. Agora o cara chega aqui e ele apresentou o que pra mim, RG? É verdade. Tá com bolas. Preservativo. Ô, Lúcio. Oi. Alô. Opa, para com isso. Alô. Tira a mão daqui, Mota. Já machucou, já. Não, não tem beijo. Não. Gente, é um programa de futebol. E o que tem? Não tem, não é? Essa é a intenção. É. Agora o Mota, É bola na rede aqui. Pô, você não sabe, Mota. Você tem que amadurecer. Foi um carinho de amigo, um abraço. Agora você quer fazer o quê? Ah, meu, olha, é que nem vocês. Você acredita em amizade entre homem e mulher? Acredito. Eu não acredito em amizade entre dois homens gays. Ah, que é isso? Dois homens gays? Aqui só tem um homem gay aqui que sou eu, brincadeira. Dois só tem um homem gay aqui que é você. Não, senhor. Então, eu não acredito. Eu parto pra cima. Quase, velho. Eu, de verdade, eu tô dentro. Olha, eu vou falar. Embora, embora você não seja dono da rádio, mas você toma conta disso aqui, velho. Eu tô investigando, velho. Toma a tendência aqui. Mostra, mostra que você é o cara mesmo. Dá um selinho no Mota. Que selinho do Mota? Ator. Você queria dar interpretando uma cena. Mas é aposta, é aposta. Não, a gente tá interpretando uma cena. Você trabalha na Globo, você é o ator. Nada, me coloca nesse negócio. Vamos interpretar, vai. O Soleto interpretar. Então, vamos interpretar. Bacana, sai daqui. Eu sou sua Angélica, vai. Vai, Luciano. Dá licença. Eu e a Angélica, 20 anos. Olha o Bafi filmando aí. Desde que nasceu o Quizinho, não rola mais nada. Lu, vem, Lu, vem, Lu. Meu, vai pra lá. Vai, Lu, você tá aqui agora nunca. Você é artista, dá um selinho. Olha a minha pinta, Lu. Ó, só olha a minha pinta. Vai, RG, parece aqueles caras que gostam de assistir, né, RG? É voyeur. É. O nome disso é Voyeur. Não, não tem conteúdo pra falar, gente. Gosta de assistir. O Voyeur aqui é o bala, já tá até filmando. Mano, chega! Lu, me beija. Lu. Ah, dá licença. Lu, olha a minha pinta. Segue o jogo, sem falatório. Seguindo o jogo, oferecimento de Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Também Grupo Ésser, o nome construído com história. Vamos ao telefone, vai tocar o Asdrubal. Vamos lá, 3284-7097. Porra, bicho. É mais do que nunca. Alô. É, bicho. Alô. Alô. Quem fala? Alessandro. Alessandro. Alessandro o quê? Alessandro Pereira de Godói. E quantos anos, Alessandro? Peguiga. Desculpa, Domingos, não entendi. Quantos anos você tem? Alô. 35. 3.5, RG. Ah. Hoje. Ah, só recomendo e aconselho ninguém ficar Alessandro Pedra, entendeu? Ah, não. Sensacional. Boa hora. Ah. Alô. Oi. Opa, RG! Cara, o Deus é justo. O Landucci fazendo escola. Não, não é, cara. É, é cara, Deus cara, fazendo escola. Cara. Obrigado. Vai lá no meu show. Vai lá no meu show. E qual, qual é o bairro aí? Parque Fernanda. Quê? Parque Fernanda? Parque Fernanda. Não entendi. Tem parques que tem nome de meninas, assim. Tem Parque Regina, tem Parque Fernanda. Só que tem Parque Fernanda e tem Jardim Fernanda. Então agora eu tô na dúvida de qual que é. É o Jardim Fernanda ou é o Parque Fernanda? É o Parque Fernanda. Ah, e é o que eu conheço, é Itapsirica. Próximo. Ah, próximo é Itapsirica. Não, é próximo, é próximo. É quase praticamente divisa. Ah, fica do lado do Jardim Irene. Acertei, o Jardim Irene do Cafu. Ah, você é o GPS mesmo, você Jardim, é o cara. Eu sou o cara, porque no GPS sou o cara. Itapsirica é onde... Itapsirica? Não. Itapsirica. Ah, eu não gosto desse lugar, não. Eu não gosto. Jardim Irene é onde nasceu o Cafu. Exatamente. Ai, ai. Cafu é nossa referência aqui na região. Cafu, tá bom. Grande Cafu. E o Terence, Código do Mar. O time? Seu time. Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Fala, mano, de boa? Suave? Suave na nave. De boa, suave. De boa. Amigão, antes de mais nada, você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Ô, mano, eu gostaria sim, viu, cara? Gostaria, mano? Então você tem que falar a frase secreta. Não é tão secreta. É secreta, velho. Não é tão secreta, ela é um tanto divulgada. Eu quero ir na torcida Peugeot, estádio 97. Boa, mano. Sensacional. Matou a charada, mano. Não requer prática, tem um pouco habilidade. Então você tem que estar aqui, ó, no sabadão, às 7 da noite, tá bom? Na Paulista, 439. Corinthians e Curitiba. Ô, mano, manda um abraço pro Bruno Paulix, que é seu fã aí. Como, Bruno? Paulix. Bruno Paulix. É isso aí. Um abraço pro Bruno. É verdade o nome dele. Tá bom. Abraço pra você. Ele. Mas abração, espera outros momentos que não tem ouvinte no ar pra falar. Ah, desculpa, abraço. Sombra, pô. Meu Maguila. A rádio não é minha, mas diz o Bruno. Recomenda. Esta rádio não é mig. Eu recomendo, né? Ô, amigão, esta rádio não é mig. Empate com sabor de vitória, sabadão contra o Palmeiras? É lógico, contra o Palmeiras tem uma tributança com certeza, né, cara? Mas o nosso time, eu vou te dizer pra você, mano, não tem vontade nenhuma nesse jogo. O mano... Ganhamos por um... Quer dizer, empatamos, na realidade, por um acaso, né? Sim. Mas se o time jogou 40, 90 minutos sem vontade nenhuma de ganhar, isso ficou claro, né? Ô, mano... Oi. Mano, e fica a pergunta pra Alessandro. Antes de eu sair de férias... Você dizia que não via maneiras... Não é que não via maneiras, mas achava muito difícil o Corinthians conseguir vaga através do Campeonato Brasileiro. Você acreditava em conseguir vaga em Libertadores pela Copa do Brasil. Sim. Nesse momento, vocês mantêm o mesmo pensamento? Olha, eu mudei um pouco, Sombra, não pelo futebol que o Corinthians tem apresentado. Apesar do Corinthians ter tido uma melhora, principalmente depois da derrota pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o Corinthians ele tem se portado com uma maneira diferente no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele não tem mais perdido pontos aí que gostava de perder para time menor. É, ganhou bem do Vitória ali, foi um 2-1, o Corinthians conseguiu entrar no G4, com esse empate diante do Palmeiras, o Corinthians caiu para a quinta posição. Mas eu acho que hoje, se o Corinthians permanecer jogando esse futebol, acho que ele entra novamente no G4 daqui a algumas rodadas. E acho que dá para pegar a vaga sim, principalmente pelo fato de quem tá ali em cima, Sombra, muitas vezes o Atlético, o Inter, o São Paulo, não conseguirem os resultados quando você acha que vai conseguir. Por exemplo, São Paulo e Goiás hoje, você chega lá e fala, se tivesse que jogar na loteria esportiva, você joga coluna 1. Certo. Vai jogar no São Paulo seco. Mas geralmente, às vezes, aí o São Paulo já tropeçou contra a Criciúma no Morumbi. Várias. Tropeçou outros jogos aí contra o Fluminense também, que era. Chapecoense também no Morumbi. Então é complicado, velho. Alguns jogos que você crava aqui, o bagulho fala, pô, esse jogo é 3 pontos na conta, velho. Não é bem assim que funciona na prática, né? Você acha que o Corinthians pega a vaga no G4, é, amigão? Eu acho que pega assim. Quer dizer, o grande adversário do Corinthians é o próprio Corinthians, né? Eu acho quando que pelo nós temos time que tudo tem... na mão para ganhar, o time acaba patinando, aquele empate, como eu disse no começo, o time não tem vontade de ganhar, tem muitos jogos aí que você vê o Corinthians jogando, se arrastando, mas eu acredito que possa conseguir a vaga sim, mas, em terceiro, quarto lugar, acho que já fica nessa pontuação. O Alessandro, se você pegar do Atlético Mineiro até o Grêmio, pô, são 3 pontos aqui, velho. É uma briga de 5 times e todos iguais, né? Praticamente iguais. Quer dizer, quem tá subindo, quem tá fazendo pontos aí é o Fluminense, que eu acho que ganhou de novo, né? Sim. Então, eu acho que tá muito justo com esses times equilibrados aí. Olha, pô, vai ser uma briga. Vamos ver os jogos que faltam do Corinthians. Mas só para dar informação aqui. É. Lembrando que se o Cruzeiro ou o Atlético Mineiro vencer a Copa do Brasil e eles permanecerem nessas posições que eles estão aqui no Campeonato Brasileiro, abre a quinta vaga no Campeonato Brasileiro. Foi o que eu falei em relação ao São Paulo também. Ajuda. Ajuda. Olha aí, Corinthians tem o Coritiba pela frente, que jogo com torcida Peugeot. Depois. Caixa. Então, no papel você bota a caixa, né? Caixa. Se fosse pensar, caixa, né, pelo favoritismo. Aí o Corinthians e Santos. Complicado. Clássico. Mas é um jogo aqui, né? Ah, não dava por ponto. Né? Mas não dá pra chegar e falar, garantir coluna 1. Mas o jogo é complicado. Mas depende. Aí esse jogo vai depender muito do Santos na Copa do Brasil. É. Porque o Santos no brasileiro... Não, o Santos não vai poupar ele contra o Corinthians. Ah, mas não é isso, Domé. Tudo bem, a gente entende que é um clássico, mas aí tem que ver o outro lado também. Tem que ver o que o técnico do Santos vai achar. Eu não sei por que o Santos se empenharia tanto, entendeu? Olha aí. Aí o Corinthians visita o Bahia. Complicado o Bahia. E aí tirou o ponto do Corinthians aqui na Arena Corinthians no primeiro turno. Mas o Corinthians é favorito. Vai ser jogo bravo. Não pela qualidade do Bahia, pelo contexto. Pela situação do Bahia. Pela necessidade do Bahia. Aí o Corinthians... vai jogar contra o Goiás em Goiás. Mas também dependendo. Mas né? É o que o Sombra falou aqui no começo, Goiás não quer mais nada. Apesar que o Goiás já tá no meio da 41. Assim, o clube no meio da tabela. Essa história de não quer mais nada, eu não confio, não. O Corinthians recebe o Grêmio, jogo complicado. Aí vai depender de como vai estar o Grêmio também, né? Aí o Corinthians visita o Fluminense. Todos esses jogos aqui são jogos de briga de classificação. Aí é só porrada. Aí é né? E depois o Corinthians encerra contra o Criciúma, que se bobear... Já vai estar caído. Aí a gente não sabe se já vai estar caído, se vai estar brigando para sair. As minhas contas aí, Sombra, faz 21 pontos. Porra, é campeão. E chega a 74. Ganha todos. Faz 21 pontos e vai para 74 pontos. Se cuida, Cruzeiro. Não é verdade, nem eu sou tão confarrão quanto você. Meu Deus. certeza que ele vai falar zero. Diga-se assim, de passagem. Mas 74 é campeão, hein, RG? Ô, amigão, ainda dá, hein, velho? 74 é campeão, pô. Não, velho. O grande problema é fazer a gente mesmo. Só tem que avisar pro pessoal do Corinthians, né? Combinar com todo mundo. Precisa colocar no gelo a cerveja aí, porque é festa. Mas, ô, Mota, relembrando um capítulo, se eu não me engano, acho que foi no Campeonato Brasileiro de... Não sei se foi 98, mas se eu não me engano, foi 99. O Corinthians, ele teve uma sequência, Sombra, de 7 ou 8 vitórias aí nas primeiras rodadas do campeonato. É um fato que é muito raro acontecer. É muito raro. Então o Corinthians aí, se conseguir, talvez, essa porcentagem de aproveitamento, o Corinthians ainda tem chances matemáticas de brigar pelo título. É difícil o Cruzeiro deixar esse título escapar? Acredito que seja muito difícil. Você não tá falando sério. Se o Corinthians somar 21 pontos, a gente vai pra 74. Você não está falando sério, velho. Eu não acho que o Cruzeiro vá fazer 74 pontos. Eu não acredito que você tá falando sério. O Guerreiro fica fora. O segundo turno. Agora, não, só contra o Coritiba. Contra o Santos ele já volta. Abaixa o volume. Alessandro, por favor. Mano, não é sério. Abaixa o volume do seu rádio, por favor. Aí não pode. Procure ouvir apenas pelo telefone. Por favor, senão reverbera tudo. Não, tô escutando vocês aqui, foi uma interferência ficando aqui. Agora, sinceramente, você acredita nessa balela que o Mano tá falando, que dá pra ser campeão? Que balela, você é louco? Verdade. Se fosse três turnos do Campeonato Brasileiro, você acreditaria. Três turnos. Se fosse três turnos, o Corinthians ia ser rebaixado. Três turnos não é nem eleição, velho. Com três turnos era até quem sabe, mas agora não dá, realmente não dá. Com as duas laterais que nós temos, é impossível ser campeão. É ruim, é? Não, o Fagner foi a mãe, hein, velho. Contra o Palmeiras, o Fagner errou em todos os lances que ele participou. Calma. Olha, se Fagner... tiver uma estatística de quantas bolas para trás os dois laterais fazem, vai dar empate. Mas é verdade, teve um lance... Vai gostar de jogar bola para trás... Sei lá onde, viu? Ô, amigo, mas esse Fagner, velho, tá com uma nuvem em cima dele, mano. E só falta dar um raio e rachar ele no meio. O negócio é o seguinte, RG. No primeiro lance lá, o gol do Palmeiras, o cara lá, o Wesley, ele errou o chute. Ele errou. Depois ele saiu abraçando, tipo, falando, me cumprimenta aí, falando pro Henrique lá. Me cumprimenta aí. Cumprimenta o Cátio. Ele foi chutar, mascou a bola, a bola sobrou pro Henrique. Ele fez deu uma pica, o pé virou, velho. E quem tava na marcação? O Fagner. No lance lá, no lance ali, mano, ali não dá pra também criticar, né? Lance, não, mas porque... eu vou comentar todos os lances capitais ali que ele participou. No lance do Diogo Domingo Gato, que o Diogo cabeceou ali sozinho, era o Fagner. No lance que o Palmeiras cruzou a bola, passou ali, na frente do gol. Tudo bem, aquele lance não é um zagueiro que tem que estar naquele lance? Não. Ele tava cobrindo, não, mas ele tava cobrindo ali, por exemplo, o Gil, ele tava acompanhando ali o outro jogador do Palmeiras, se eu não me engano, não era o Henrique. Era um outro jogador do Palmeiras que tava chegando em profundidade ali também, e o Gil tava no cara. Cruzou? O João Pedro? Não, não, dentro da área, marcação dentro da área. Tava acompanhando o lanche. O Fagner, ele pegou o que tava nas costas, e teoricamente era o Diogo. O Fagner não subiu um gilete do chão, velho. Não subiu um gilete, velho. É verdade, esse cara é muito zicado. Teve um lance que o Palmeiras cruzou uma bola, passou com perigo na frente da área do Corinthians... Aquele lance, um cara falou, nossa, o Fagner não chegou. Eu falei, ainda bem, porque se ele chega, ele põe pra dentro, velho. É fazer igual o Ferrugem, velho. Tá de brincadeira, mano. Quem é melhor, o Fagner ou o Ferrugem? Ferrugem. Hoje é melhor. Ferrugem. Não dá pra comparar. Ferrugem, fala a verdade. Não dá pra comparar. Eu não sei porque o Mano Menezes insiste tanto com o Fagner. Eu vi o Ferrugem e achei melhor. Não, mano, nossa. Tem o Fagner e tem o Fábio Santos também, né? Mas o Fábio Santos, velho, dentro das limitações dele, ele é importante pro Corinthians. É um cara aí realmente que já tem uma certa idade, é um cara. Mas ele nem é tão velho assim, porque ele tem cara de velho. Não, ele é doente. Não, não é doente não, é que eu acho que ele é... Assim, é doente. Não, o Fábio Santos, ele é meio careca, ele tem cara de velho. Agora o negócio é careca, é doente. Não, o Fábio Santos deve ter uns 27, 28. É que o futebol dele é de doente. Não, ele tem uns 27, eu acho. Esse Carlinho que tá saindo do Fluminense, você queria pra jogar no Corinthians, na lateral esquerda? Olha, Portugal é um bom jogador. É um bom jogador, não dá pra falar que o Carlinhos é mau jogador não, ainda mais sabendo das carências aí que nós temos no mercado nacional. Mas o Corinthians ele tá indo atrás do Fabiano, lateral direito da Chapecoense, esse cara também é bom. E eu acho que, outro cara que é bom da Chapecoense é o Rodrigo Biro, que jogou o Campeonato Paulista aqui pela Ponte Preta. Mas esse é o primeiro campeonato dele. Eu traria os dois, cara. O primeiro campeonato desse cara, se eu não me engano, não foi nem pela Ponte Preta, ele jogou pelo Penapolense, aí depois ele foi pra Ponte, não deu muito certo na Ponte, aí agora ele tá fazendo essa campanha no Chapecoense. Tá jogando bem, cara, eu traria os dois. Se for trazer o Fabiano, eu traria no kit completo ali o Rodrigo Biro também. Fala aí, amigão. Ô, mano, eu queria falar só uma questão também importante. E o Elias, cara, o que tá acontecendo com o Elias? Ah, cara, pra falar a verdade, eu não sei também, velho. O Elias, pra ser sincero, é um cara que eu acho que se tiver gente mesmo aí disposta, toma o lugar dele no time. Porque, querendo ou não, você tem aí o Ralf pra voltar. Se tiver o Ralf mesmo ali, o Bruno Henrique não pode sair do time do Corinthians. Eu acho que é um dos volantes ali que mais tem... Você lembra que eu falava desse cara quando jogava na Portuguesa? Que esse não, cara ele é bom jogador. Jogador nível de inclusive, seleção, Portugal. É bom jogador. Inclusive, eu faço uma crítica aqui ao bom Bruno jogador. Henrique. É óbvio que no Corinthians talvez aí o pessoal aí fala, ô, bacana, você chegou agora, você não vai sentar na janelinha não. Mas no português, o Bruno Henrique, ele é um cara que fazia muito gol de falta, Sombra. No Corinthians, ele evitado... É um cara que teve evitado chutar as bolas, não sei se o Jadson não deixa, se o Renato Augusto não deixa, mas o Bruno Henrique, ele acertou dois tirambaços aí. O Jadson chegou com o status de quem vem no clube grande, é diferente. Não, mas aí que tá, Sombra, em termos de aproveitamento, o Bruno Henrique... Sério. Tá zoando você, mano. Não, então, eu mas pensando... Mas o Bruno Henrique, cara, é um cara que eu acho que ele poderia pegar a bola mais vezes pra bater, porque, ó, contra o Palmeiras, acertou um tirambaço na trave. Contra o Botafogo também, que foi aquele jogo que o Corinthians perdeu jogando lá fora, acho que foi na Arena Cuiabá também. Foi um outro lance que o cara acertou um petardo, velho, foi lá na gaveta. Outra coisa, é um cara, mano, que quando chega na frente do gol ali, ele chuta forte. Eu acompanhei a última campanha da Portuguesa, qualidade, né? Foi até uma honra acompanhar a última vida tá da Portuguesa. Agora, né? Não, a última era a Série A, que ficou em 12º. Ele batia muito bem em falta. Você viu um gol que ele fez contra o Náutico no Canindé? Que na meia-lua mesmo, muito boa qualidade. E outra coisa que ele fazia, que no Corinthians faz pouco. Na Portuguesa, jogava o Ferdinando, primeiro volante, e ele segundo. Ele ia muito pra dentro da área, ele fez muito gol na Lusa, na altura da marca do pênalti, dentro da pequena área, ele ia acompanhando a jogada. Cruzamento vinha, ele complementava. Ele é muito bom jogador, o Bruno Henrique. Eu não sei eu não sei com relação ao Elias, amigão, se... Teve briga do Elias com a torcida? Não, a torcida do Corinthians aí tá pegando um pouco no pé do Elias, sim, porque sabe que é um jogador que pode render mais do que vem rendendo. E o Elias, pra falar a verdade, ele não lembra absolutamente nada o Elias que jogou ali do lado do Christian. Pô, mano, mais um exemplo de jogador que volta e nunca e dificilmente é igual à primeira passagem? É isso que é complicado. É por isso que eu sou contrário à volta de jogadores aí que se deram bem. Que nem estão falando, o Christian pode ser que retorne. Também não gostaria, cara. Não gostaria. Porque o jogador, Sombra, ele vai geralmente pra Europa, ele já faz um pé de meia. Então o cara meio que fica na sombra. Paulinho também inclui isso? Não quer o Paulinho? Não quero também, não quero também. Porque todo mundo, quando o cara volta, Sombra, cria aquela expectativa da primeira passagem. Pô, o cara vai voltar, vai jogar aquele futebol que ele jogou na primeira vez. E muitas vezes o cara não consegue isso. Não sei se porque já tá estabilizado financeiramente. Outras vezes porque o cara já tá com mais idade também, não vai conseguir render o que rendeu. Mas fato é que o Elias não lembra absolutamente nada daquele Elias que jogou do lado do Christian, cara. Absolutamente nada. O Paulinho aqui, os outros companheiros da mesa queriam? Domênico, Sombra, RG. Ah, mas alguma coisa aconteceu com o Elias. Não, mas é diferente, é o Ralf também. O Ralf caiu muito. O mesmo jogador chegar no time onde já esteve é diferente de chegar num outro time. Porque no outro time, o cara, ele precisa chegar a mostrar, construir uma história. Exato. Já aquele que já chega lá, ele já chega tipo assim, eu quero o meu velho armário, aquele armário é meu. O cara já chega assim, tipo assim, a torcida me ama, ele olha pra lá, a torcida gosta muito de mim. Você fez aqui o que eu já fiz? Não fez? Aquele cara que na hora do almoço lá tinha colocado duas coxas de frango. Mas isso aí. O hot dog é três salsichas. Mas isso não é regra geral, não. Eu acho que depende muito do jogador, depende muito do. Tem as exceções. Não é a regra geral. Mas, por exemplo, hoje, se pintasse a chance do Neymar voltar, você gostaria? Lógico que sim. Eu não pegaria, não. Se eu fosse Santista, eu ia. Mas no volta. Santos, os caras voltam e vão bem, você não viu o Já tá no contaminado, velho. Já tá contaminado. O RG, ele acredita tanto nessa tese que ele não vê a hora do Leandro Damião ir embora e voltar. Meu Deus. Voltar pra casa dele. Não, é isso que você quis dizer. Damião Arantes do Nascimento. Alessandro, você quer comentar mais alguma coisa? Alô. Ô, sobre essa, agradecer aí a oportunidade. Sou fã de vocês, de carteirinha, há mais de 10 anos. Obrigado. Valeu. E, Domênico aí é um... É o Pelé do rádio. Apesar dele ser palmeirense, mas ele é o Pelé do rádio. Não, é uma virtude. Domênico é mesmo. É o cara. Domênico obrigado, muito obrigado. É o cara de manhã com palhacinho. É um cara sensacional nas festas da energia. Carregando o palhacinho nas costas. Ele é o cara. É o cara, cara. Eu também acho o cara que ele é o cara, filho, cara. Muito obrigado. Cara, não existe cara, um cara melhor que ele, cara. É um... sensacional, profissional de primeira. Gosto muito dos programas dele da Fox. RG, enfim, cara. Vocês, por completo, são... Together, velho. Together. Valeu, fera. Obrigado aí. Cara. Valeu mesmo. É nóis. Então, e falou. Tem como participar das promoções aí? Eu tô meio nervoso aqui, meio que lembrando aqui das promoções. Tem como fazer um... Que você quer? Um merchan? Manda! Faça! HDI de bate pronto? HDI bate pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI, cara. Já vai poder levar a sua marmita pro trabalho na bolsa térmica. E mais? só ali a Bozano me proporciona um barbear fenomenal? Não, ganhou! Me garante o barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano, ganhou! Quem que tá falando aí? É o rapaz do Rodonel aqui. Tô aqui parado, tô 27 agora, tô aqui parado do Rodonel. E foi assaltado agora. Vai, Borg, dá audiência. Borg, dá audiência. A questão da poluar, cara. Pô, me ajuda aí, cara, me ajuda, cara. Ah, mas aí é outra história, né? É, pô. Poluar também é sexta-feira, é velho. Só de sexta. Poluar? É sexta-feira. É o quiz da poluar é sexta. Lembrar agora da promoção. Cara. Não, mas o quiz da poluar é só às sextas-feiras. Liga na sexta, velho. Tá bom? Vamos ligar, vou ligar de novo sim. Gente, obrigado. Um grande abraço pra todos. Valeu, velho. Valeu, fera. Falou, um abraço. Velho. Valeu, cara. Obrigado. Abraço. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, né, mano? Vamos falar da Bozano. É isso aí, Sombra. Todo mundo bem barbeado, segunda-feira, todo mundo trabalhando com a barba feita. Ela, o Bá, o Moto, o Domênico, o RG. O Portuga que tá com essa cara de mendigo. Não, eu tô com a barba feita. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Você sabe disso, né? Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem moduladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade pra você. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você que tá agora aí no metrô, dá uma checada no sovaco aí. Dá uma cheiradinha aí, velho. Oh, aí, ó que cheiro de jaula, velho. Ó que cheiro de virilha de mendigo que você tá. Tem que usar aí o antitranspirante da Bozano, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, que você sabe o cheiro da virilha do mendigo? Você já andou... Ué, se a coberta fede, você acha que a virilha vai estar legal? Colete, mendigo. Isso aí, vem. Isso aí, isso vem. Ué. Por quê? Tá bom? Mendigo? Mendigo. Mendigo, olha... Não, mas aqui tem muita gente... Mas na verdade é mendigo. Não, mendigo. Mendigo. É, daqui a pouco ele fala, ah, meu dedo mendigo. Duas coisas que muita gente fala... É mendigo e as pessoas falam mendigo. É mendigo mesmo, em setor de posse. Cuspir, e muita gente fala guspir. É cuspir. Que é outra que todo mundo erra? Mortandela, velho. Mortandela. É mortandela. Em Santos fala mortandela, em Santos. Salsicha que vira é salsicha. Não, sabe o que eu adoro falar, menino? É. Linguiça. Essa aí você não erra. Mas essa não erra. Não erra, não erra. Isso aí você fala muito mortandela. Essa aí você sabe falar até em índice. E acha linguiça na boca. Eu não sou, não. Eu, você está equivocado. Eu não exponho os meus romances. Não. Não, sou um cara reservado. Alguma notícia, Preto? Última hora? Ó, tem uma bomba aí, ó. É. Ó, parece. É. Ó, parece. Tem uma bomba, então explodiu perto do seu rosto. Cara, você é um idiota. Bonito pra caramba. Você é um idiota. Deixa pra lá, não quero mais falar. Ó, falta com respeito, sou jornalista que sei dar o furo. E o curso? É, eu dou o curso, é o meu curso, as pessoas entram, né, com tudo. Aí vem um idiota desse, que mal tem uma faculdade, você, né, pra me zoar. Você queria ter um aluno desse? Não, cara? Não queria, né? Não, não. Obrigado. E aí, deu o furo? Já deu, você não viu? Chateado, o mano derrubou, o mano derrubou. Acabou comigo. O mano acabou com ele. Estádio 97, alô, sempre aqui na Energia 97. No oferecimento do Hello Food. Olha só, amigão, você é um daqueles aí que perde intervalo do jogo aí, tentando pedir comida pelo telefone, ficar ligando, só dar ocupado e tac, tac, tac. Tá de brincadeira, né, amigão? Hello, hello! Você ainda não conhece o Hello Food? Tá brincando. Hello! Hello Food é o melhor jeito de você pedir delivery do Brasil. Cara, é simples pra caramba. É só baixar o aplicativo. É grátis, viu? Não precisa pagar nada, não. Depois, é só selecionar o seu endereço e escolher entre milhares de restaurantes. Aí você faz o pedido e pronto. Cara, não tem transtorno, não tem dificuldade nenhuma. Pelo Hello Food, você pede pizza, lanche, comida japonesa, comida chinesa, comida árabe. Enfim, você pede de tudo, tá certo? Hello Food escalou um time completaço pra jogar bem naquela hora que a fome ataca. E quando a fome ataca, velho, não tem. Aí você abre a geladeira, tá tudo vazio. Aí você vai lá pelo telefone e fala, caraca, só dá o culpado, que saco. Então, amigão, usar o telefone pra pedir comida, hello, é falta grave, amigão. Então, deu fome? Dá um hello, peça Hello Food. Cara, baixa já no teu aplicativo, baixa já no teu celular aí. Hello Food! Ô, velho. Bom, primeiro você baixa o Hello Food, depois você responde essa pergunta aqui. CBF anunciou que vai construir 15 centros de treinamento para base no Brasil. E vão construir nos estados que não foram contemplados com a Copa do Mundo. Então vão construir centros de treinamento para base no Acre, em Roraima, no Amapá, no Pará, no Mato Grosso do Sul, Goiânia, Tocantins, Distrito Federal, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo e Santa Catarina. E o primeiro CT a ficar pronto será em Belém. Isso a pergunta é, né, essa é a informação, a pergunta é, o problema do Brasil é realmente construir centros de treinamento para base? Depende qual é a visão e a perspectiva deles, se tem alguma coisa relacionada com Olimpíadas, né? Pode ser que seja isso. Sejam pegar essas áreas, é só área carente aí, né? Pelo visto, que eles vão querer incentivar o esporte. Cara, para ficar guardando o dinheiro que eles guardam lá, falou? Que façam para a comunidade, isso aí, eles ponham. É para copiar a Alemanha, gente. É para copiar a Alemanha. Parece entendeu? Um papo clichê, papo de Miss, né? Mas é tão óbvio, não, cara. Não tem como escapar. Se os caras implantassem nos lugares, nos bairros menos favorecidos, em outros estados onde tem uma pobreza grande, não tem emprego pra todo mundo, ou tem uma molecada solta aí. Pô, cara, sabe? Tanta coisa básico, pra incentivar, né? No esporte, não só no futebol. Mas, ter a Olimpíada 2016. Monta centros. Mas sabe por quê? Né? Monta tipo mini clubes, então, academias. Mas, ô Benja, com boxe, com jiu-jitsu, pressão, com futebol, com natação, com tênis. A pressão tá muito grande. A pressão tá muito grande em cima da grana que a CBF ganhou e tá ganhando. Não, né, mas não tô nem falando. Não. Mas é muito dinheiro e não disponibiliza isso, assim, não pulveriza isso. Pô. Tanto cara que passa, tantos governos que passam. Lógico. É o óbvio, cara. Não, ele está tentando fazer o que a Alemanha fez. E quem tem que cuidar? Mas a Alemanha usou os clubes. E te digo mais, se você pegar essa molecada... Quem tem que cuidar disso é a CBF mesmo. Mas não estou nem falando de futebol. Se você pegar essa molecadinha... Não é possível num país tão grande que nem o nosso. Você acha que se você não der um apoio, um incentivo, não vai aparecer um moleque que joga bem tênis, que nada, que luta boxe, que faz aqui jiu-jitsu. Tudo é momento, eu ia dar esse exemplo. Lembra do Guga? Nossa, que febre de raquete na mão da molecadinha. Abriu, né, nos vários lugares. Cadê? Agora, esse negócio de construir sem treinamento, beleza. Pra tudo, pra futebol, pro vôlei, pro tênis, uma maravilha. Agora, não adianta construir as coisas e não ter a gestão do negócio. É, lógico. Você tem uma boa administração, para aquilo não virar. Não entregue na mão de qualquer um. Você tem tanto ex-atleta bom, você tem tanto ex-tenista, ex-nadador, ex-lutador. Sabe que parece, Benja, que às vezes o nego fala que vai construir as coisas? Fizemos, constrói. Constrói. São coisas que saem caras. Aí você vai ver, 2 anos depois, o negócio abandonado. Não pode. Tudo pichado. Você não pode gastar o dinheiro que gastou. Não tem professor, não tem aluno. Cadê o engenhão lá da bicicleta lá? O engenhão é o maior exemplo. Você não pode gastar o que gastou no engenhão e ter um estádio 2 anos parado por um problema de goteira. Você tá louco. E vai custar uma fortuna. E a manutenção do estádio, quanto custa? Alô? Não é goteira não, no engenhão não. Não, ele é problema de cair a cobertura. Rachadura. Eu tô falando no sentido figurado, porque o problema foi na cobertura. A estrutura lá da cobertura. E vai custar uma fortuna pra fazer. O quê? Mas parece ser uma coisa bizarra, né? É. O estádio construído no Pan-Americano tá fechado. Não pode demorar 2 anos. E agora tá briga pra saber quem vai pagar, a prefeitura. Bizarro. Sabe aquele. É o povo que paga a conta, velho. Sabe aquele complexo lá, Maria Lenk? Sim. De natação? Pô, eu passei lá na Copa. É bonito, é legal e tal. Ele foi construído pro Pan, né? E talvez pra Olimpíada. E ajudar na Olimpíada até. Não, só que não pode, porque ali acho que são 8 raias na piscina e pra Olimpíada, se não me engano, tem que ser 10. Então agora tem que construir mais, tem que reformar. Chama um pedreiro, dá uma talhada ali. É marca, né? Quebra mais 7 metros. Diminui a raia, Mas aí já tá no esquema, né? Aí já tá no esquema. Já tá marcado, né? Bom, vamos aos ouvintes. 3284-7097. Oferecimento de Peugeot. Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen por R$670 ao mês. Incrível, né? Saiba mais uma concessionária Peugeot. Também oferecimento do Grupo S, um nome construído com história. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Deu 20 pra entrar no ar. Olha as Drubal. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? É o Marco? Fala, Marco, tudo bem, meu? Marcos Gomes de Oliveira. Marcos? Gomes de Oliveira. E quantos anos você tem, Marcão? 32. 3.2, RG. Ah, mexerica nele, velho. É Gomes de mexerica. Ah, sensacional. Gomes de mexerica. Salvou e é bom, a hora. Né? Mexerica é bom. E tem aquele Gomes e Bebes, né, RG? RG, qual a diferença da mexerica pra tangerina? E pra pocã? Igual. A tangerina... É igual. Tem... Não, é a mesma coisa. A mexerica e tangerina é igual. Não. Mexerica, mexerica tem a casca frouxa. Isso. E a tangerina ela é fininha. É fininha e colada no gomo. E a banana? É aquela mesma. Mas é pra mim é tudo mexerica. RG, e a bergamota? E a banana, RG? A banana você. A bergamota. Isso. O que você faz com a banana? Você gosta de prata, terra ou... Ah, esse é terra. Ah, eu gosto da nanica, que é uma ironia, né? Você gosta da nanica? É a maior. Você gosta da terra. Ah, eu gosto. A terra é aquela que frita, é assim. É. Enorme. É verdade. Ele gosta da roxa, velho. Aliás, banana nanica é um... Ô, meu velho, e aí, qual que é o bairro, hein, que você mora? É Guaranazi. Não, Leste, Guaranazi, querido. Mas já falou. Isso mesmo, beijinha. Foi no do Corinthians aí. Com certeza, é nóis. Ih, olha aí. Vai, Coringão, mano, é tudo nosso. Ah, Zona Vai, Leste Coringa, tá empatado 1-1. É. Ó, amigão. Fala aí, mano. Coringão, antes de mais nada aí, vai jogar no sabadão à noite. Você vai na torcida Peugeot, estádio 97? Alô? Alô? Alô? Aí depois você se cobrava comigo. O que que eu tenho? Não tenho culpa. Tá faltando a ligação, mano. Ó, amigão, você vai na torcida Peugeot, estádio 97, Corinthians e Curitiba, sabadão? Você. Quero ir pra torcida Peugeot, estado 97. Tá, só boa. Faz um favor, abaixa o volume do seu rádio, por favor. Aqui não tô ouvindo pelo celular. Não, beleza, mas tenta ouvir pelo celular. Se você aumentar o volume do rádio, vai reverberar e aí vai dar uma microfonia danada aqui, cara. Tá bom? E quando reverbera, bicho, sai um monstro, assim, uma mão de dentro do seu fone e vai arrebentar seu tímpano. É verdade. Mano, parece o curso da cripta. Ó, amigão. Olá, então você tem que estar aqui na Paulista 1439 às 7 da noite, tá bom? Sabadão. Beleza. E com relação ao Corinthians do Campeonato Brasileiro, empatamos com o Palmeiras aí no final de semana e o Corinthians se mantém vivo, cara. E aí, fica no G4 ou você acha que não vai dar? Cara, acho que ele fica no G4 sim, mano. Você acha que o Coringão consegue se estabilizar ali? Você acha que vai pegar uma vaga pra Libertadores? Não, fica não. Primeiro tem que entrar, né, velho? Não, mas o Corinthians ele tá naquela lá, RG, tá numa distância administrável, né? Porque do segundo colocado ali, que é o Atlético Mineiro... Mas não é só ele que tá, tem mais time, que é o Inter tá, mano, o Grêmio tá... Copiando você, o Corinthians é uma daquelas tias tia solteirona brigando pelo buquê. Tá ele, o Inter, todo mundo ali brigando pelo buquê ali, entendeu? Mas é que tá, eu acho que do Grêmio até o Atlético Mineiro, todos os times teoricamente estão nesse G4, aí precisa saber quem permanece e quem sai, né? Tá, o Cruzeiro 61, o Galo 54... É, tira o Cruzeiro. O Inter 53, o São Paulo com jogo a menos joga daqui a pouco com 53... O Corinthians tem 53, o Fluminense 51. São seis times brigando. E o Grêmio 51. São seis times brigando. Seis times brigando por essas. Um monte de véia pra pegar o buquê, se eu revelando. Seis times salvando o Cruzeiro dessa parada. E acredito que abre mais uma, porque pra mim, ou o Atlético Mineiro ou o Cruzeiro é campeão e o São Paulo tem chance. Ah, não sei não, né? Viu? Se o Flamengo passar contra o Atlético Mineiro da semifinal aí na Copa do Brasil, o Cruzeiro não aguenta os caras, não. Mas eu acho que na vibe com o Atlético, o Atlético tá muito forte na vibe que ele ganha o Corinthians, viu, mano? Acho que o Atlético, ele não seria passaria o Corinthians como passou, eliminado pelo Flamengo. É que o Atlético e o Fluminense parece que também, né? O Atlético deram uma acertadinha nessa regra. O Levir fez bem pro Atlético. Há quatro rodadas atrás, você fala, e o Fluminense não briga mais por nada. É? Aí vai lá, ganha três seguidas. Ganha do Santos fora. Aí vem o outro, por exemplo, o Cruzeiro nas últimas rodadas. Entendeu? O Cruzeiro já não tá nas últimas rodadas. É, né? Já não tá na correspondendo a pegada. Aí você viu o São Paulo um tempo atrás, fala, agora vai. É. Chega e perde um monte de partidas. O time melhor faz do Atlético Mineiro. Tá. E Grêmio Internacional, você não pode assinar embaixo. Só dá um recado. Eu acho que o Marcos, que a ligação dele caiu agora, Regi. Não foi, mano. Sim. Ô Marcão, tem que estar aqui na Paulista, 1439, às 7 da noite, no sabadão, tá bom? Pra ir ver o show do Corinthians contra o Curitiba. Eita, é isso aí, show. Mano. E não vai pagar com o Vera Artístico, que aí tá na conta da rádio. Não vai pagar, nem deve pagar mesmo. O Vamos lá. Artístico, mano, é 3284-7097. Vamos aos ouvintes. Oferecimento de Hello Food. Quer pedir comida? Hello! Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um Hello! Olha o Asdrubal Dodô! Tá na sombra hoje, hein, Cássio Gão? Alô! Alô! Alô! Alô! Hello. Fala! Leandro! Fala, Leandro, tudo bem? De novo? Tudo bem e você? Leandro do quê? Leandro Vicente Pereira. Quantos anos você tem, Leandro? Bom, 38. 38, RG. Mais um 38 aí. Hoje, RG. 38 é nóis, mano. Tô com saco cheio, já falei duas vezes. É, o que falou que você falou? Eu tava leando as coisas. Ah, sensacional! Ah, não! Alô? E qual que é o bairro aí, Leandro? O Benjamin tá aí? Ah, tá aí. Ah, ó. Tô aqui, tô te ouvindo. E hoje não tá embaixo do pé de manga, não. Jardim Labitari, com isso. Oh, vai, velhinho. Pega o cotovelo. É, não dá pra ouvir. Cês ah, dá sim. Vocês querem desafiar o Benjamin? Mas primeiro ele precisa poder ouvir qual é o bairro que o cara mora. O RG grita antes do cara falar. Você pode responder, ô Leandro, qual é o nome do bairro? Jardim Labitari, com Y no final. Labitari? Se você Labitari lá, você sabe. Ah, vou falar um negócio. Vou falar um negócio pra você. Moro em Jaçanã. Errou. Aí. Aê, Metidinho! Não, Metidinho! Labitari Jaçanã. Você não Labitari lá, velho. Você nunca Labitari lá. É ali encostado ao Jaçanã, assim, é um subdistrito pequeno. Pergunta pro rapaz aí que mora lá. É depois do Jardim Tremembé, velho. É, do lado. Agora, do lado. Seja honesto. Seja honesto uma vez na sua vida. Coisa uma que você vez na hora que você vai falar. Eu tô errado ou eu tô certo? Mas você falou que eu vou fazer uma vez só? Não, hoje. Não, hoje o cacete. Que isso? São os caras mais idôneos e honestos que eu conheço na vida. Agora... Eu errei aonde? Não errou, não. Então chupa aí, ouvinte do mal. Ouvinte do mal? Que é isso? Não. O Jaçanã é pro outro lado. Não tem nada a ver, velho. Tem nada a ver depois, velho. Não, senhor. É a mesma... Isso aí, a subprefeitura do Jaçanã, onde tá aí, rapaz? É a mesma coisa que um aqui mora no Jardim Japão e falar que mora na Vila Maria. Igualzinho. É, mas é perto, velho. Perto Jardim Japão, Vila Maria. Perto não é no mesmo lugar. Você vê uma coisa, a escola de Samba Unis de Vila Maria fica no Jardim Japão. É que os caras ficam nessa de querer falar que mora no bairro com grife. Ah, o Labitari é legal, o Jaçanã não é. Pô, mas o Labitari precisa ser a mesma coisa. É igual... O Labitari é o maior buraco. Ô, peraí, deixa eu te falar. É lógico que é buraco. Aí fica perto do Morro do Pio, não fica, Vila Albertina? Não, nada a ver. Ah, nem o Piolho. Então vai é pior lá. Ainda do que eu pensava. Porque depois do Tremembé tá com a Argentina. Morro do Piolho. É o Morro do Piolho depois do Tremembé pra lá. O Piolho tá indo lá. Ah, agora é. Deixa eu perguntar um negócio pro Rude aí. Fala, amor. Caso antigo. Fala, Rude, amor. Você faz cocô de bruxo, velho? Ah! Deixa eu ver. Ô, te chamou de costas defecadas. Não, deixa eu pensar. Não faço, não. Costas defecadas. Deixa eu pensar. Não faço, não. Arregou, deixa eu pensar. Não respondi. Esse era bate-lata, mano. Mas por que a dúvida? Mas que nojenta a pergunta. Você tá falando que jogador de futebol americano é bonito, velho. Você gosta de sentir o cocô na contramão. Ah, mas você já viu, já? Eu vou te mandar, passa o WhatsApp aí pra gente. Não, eu sou fora, velho. Ô, você já viu o abdômen do Tom Brady? Ele tem o top invertido. A fruta que você gosta, quem gosta é o Calvin Peixoto, velho. Eu tô fora. Você não... Ô, deixa eu te falar, você não admira a beleza de homem, cara? Isso é preconceito. Não, não é preconceito, não. É bichice. Isso é preconceito, Mota. Rude. Aí é preconceito. Rude Landucci. Oi. Não estamos julgando aqui quem joga melhor. Não estamos julgando. Pra você, quem é o jogador mais bonito do futebol americano? Tom Brady. E o ouvinte acha também. Mas assim, quem é mais... A Gisele Bündchen está pras mulheres como Tom Brady está pros homens? Ah, eu acho que Tom Brady está um pouco mais. Mais. É, porque a Gisele, eu acho ela muito magra ainda, entendeu? Você gosta de mulher bunduda? Não, eu tô dizendo pro padrão normal que a galera gosta. Ah, é. Eu tenho namorado, eu sou poxa, namorado? Namorada. Ah, namorado! Falou namorado. Sou letre namorada. Sou letre namorado. Falou namorado. Nossa. Falou namorado. Eu tenho namorado. Eu ouvi ele falar namorado. Eu o subconsciente dele que não vem. Falou namorado. Assume. Ó, posso falar? Pode pegar a gravação aí. Vai, o garoto valizera. Alô? Vai, cocô de bruto. Assume. Segura na minha mão. Tá bom, já me zoou. Agora fala do seu time aí. Fala aí, vai. Ô, sai, Mota. Mas, ô, Leandro. Oi. Mas, vamos ao time que você torce. É o São Paulo, São Paulo. Tricolor. Ah, olha quem fala de... Ah, pai, perdeu a moral totalmente. Olha quem está falando aí, querido. O que foi? Deu tesão em você, rapaz? Fala aí, ó. Perdeu a linha. Tá vendo, se apelou, não sabe brincar. É, eu apelei. Mas deixa o apelão do Rude ali de lado, deixa lá. É. falar, ô Leandro, daqui a pouco. Eu não vou zoar com o time dele porque eu sou muito fã do Domênico e o Domênico é palmeirense. Muito obrigado, é nóis, mano. Mas se o Domênico não tivesse aí, esse tonto aí ia escutar um monte de merda. Esse que tonto. Isso? Ah, não, que isso? Que isso? Não. Sem violência, ô tonto. Pregamos a paz entre os torcedores, isso é importante. Leandro, sem briga. Mais 45 minutos, São Paulo e Goiás no Morumbi. Jogo recorde do Mico. Inaugurando aí jogos às segundas-feiras. Que é, os números, é mais perto que a gente chega da segunda, né, Sombra? Mais perto que a gente chega da segunda. É, boa. Sensacional. Se bem que ano passado, meu amigo. Quase. Se não fosse eu, hein, meu. Se fosse o Muricy. O negócio é de gengolar. Você lá, merece mais tato. Ô, Sombra, deixa eu falar um negócio pra você. Dize. Numa boa. É. Todo mundo fica falando do Muricy pra mim é comum, cara. Opinião do cara. Porque São Paulo não queria que o Muricy saísse. Mas, gente, do São Paulo. É verdade. Não, eu não quero que ele saia, mas ele não é tudo isso, não. Ele é um treinador comum. Mas na época que ele saiu, o pessoal tem que lembrar, não tinha muito São Paulo pedindo pra ele sair. Ainda, mesmo. Olha, eu entendo o que você tá falando e, lógico, o que vale é respeitar a opinião das pessoas. Mas ainda que você tenha razão sobre ele ser um treinador comum, eu prefiro um comum que tenha essa associação com a marca do São Paulo. Com o clube, com certeza. Entendeu? Porque isso acaba ajudando de certa maneira. Isso acaba ajudando de maneira importante pra gente. Porque o Murilo... Olha, há um tempo atrás, a gente tá falando do Palmeiras na zona do rebaixamento, que ainda não tá distante, hein, gente? Não tá, não. O Palmeiras não vai cair nem morto, mano. Omar, Deus te ouça. Hoje as coisas mostram que pode não cair, é verdade. Mas há um tempo atrás, falava assim, e agora vai contratar qual técnico que tem uma associação com a imagem do clube, que pode mexer com o torcedor? Você fala assim, cara, não tem. Né? O ano passado o Corinthians não, São Paulo. Hã? Alô? Como é que é? Oi, cara, agora deu uma confusão. O ano passado foi Corinthians nado, São Paulo. Né? Eu tenho que concordar com você, porque... Alô? Oi? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Tá ouvindo? Alô? Mas o ano passado, com aquela... Oi? O ano passado, o São Paulo, em muitos momentos, com aquela entrevista coletiva que o Juvenal deu... Auto-entrevista lá. Nossa, aquilo queimou o filme. Ah, não. Ali realmente tem que concordar. Vai cair? Não vai. Isso eu garanto. Ali foi o São Paulo viveu alguns momentos da gestão do futebol dele ali. Meu Deus do céu, terríveis. Ao melhor estilo Corinthians, aquele Corinthians que a gente via. Ele se esforçou pra cair, ele fez tudinho. Tava seguindo a cartilha. Ele tava seguindo a regra. Tava. Mas a camisa é muito pesada, cara. Isso aí acabou essa história de camisa faz tempo, viu, amigo? Se não tiver futebol em campo, deixando de ser fanfarrão falando sério, o São Paulo virou a história daquele campeonato quando ele foi em Minas e bateu no Cruzeiro lá em Minas Gerais, que ninguém conseguia. É nosso freguês eterno. E, acho que ganhou 2-0, né, Sombra? Se eu não me engano, aquele jogo. Douglas fez gol. Foi aí que mudou a situação. Você tá dizendo que a camisa do São Paulo não pesa? Não é isso que ele falou. Eu tô falando que só isso não basta ser campeão. Não, ele falou ser, o seguinte, não cair. Aí, desde a semana passada que o Mano falou aí que o torcida do São Paulo é soberba, é nariz em pé, não sei o quê. Ai. Mas é o seguinte, você não lembra do passado, não? Qual passado? Quando o Palmeiras ralava vocês no ano 90, todo jogo era ralado. Sempre foi assim. Ué, a gente ralava vocês, era uma cadeia alimentar, velho. Quem? Era uma cadeia alimentar. Só que o negócio é o seguinte, negativo. Era uma cadeia alimentar. Passado, hoje mano. Reverteu a situação. O Palmeiras não ganha do Corinthians há 20 anos de Pacaembu. É isso mesmo. Você for freguês. Segue o jogo, sem falatório. Paz no estádio. Vai tá falando aí. Tá, pronto. O Corinthians foi campeão paulista em 95. Mas o que tem a ver com a história de anos 90? Desculpa. 2005. Ah, chupa, Mané. Ah, chupa. Perguntou no Corinthians, eu respondi. Quem foi campeão em 2005? O São Paulo. Salvando quem? O Corinthians. Peraí, quem salvou não? Da América? Salvou sim. O Corinthians só dependia dele. Salvou sim. É verdade. Vou falar a verdade. verdade, ó. O negócio é o seguinte: o Corinthians só dependia. Pera aí, pera aí. Só um minuto. O Corinthians só dependia dele. Ó, o Corinthians só dependia dele diante da Portuguesa Santista no Pacaembu. E não ganhou. E aí, é. E aí. A grafite fez o que se espera dele. Aí são grafite, mano. Aí rezou pra São Paulo. Então o grafite apareceu. O São Paulo é campeão da América no ano. Ó, o São Paulo. Os corintianos gritando. Ó, amigão. Ó, amigão, o São Paulo é só dever. Ó, só devolveu um dedinho do favor que o Corinthians e o Palmeiras fizeram pra ele lá quando fizeram o jogo das barrigas. Que jogo das barrigas. Existe, existe. Não fala que não existe. Não existe. Campeão da América invicto foi o Corinthians em 2012. O resto é balela. Quem foi campeão do mundo? O resto é balela. Quem foi tricampeão brasileiro? Então você não pode olhar pra mim pra falar, tem que olhar no chão. Nossa, ó, primeiro, ó como é mané. O negócio é o seguinte, desculpa, escuta. Agora você falou, você vai ouvir. O negócio é o seguinte, você falou, você vai ouvir. Para, mano, o cara é do Jardim Labitare, segura aí, ó. Azar o dele, mano. É o do pior. Azar o dele, mano. O negócio é o seguinte, pega três cipós pra chegar aqui na serra. O negócio é o seguinte, ouve agora. Ó, eu prefiro muito mais uma Libertadores conquistada invicta contra o Boca do que esses três títulos que vocês ganharam aí, tá certo? Vocês ganharam Libertadores em cima do Atlético Paranaense, mas tá de brincadeira comigo. Ah, você foi campeão mundial em cima do Vasco. Arrume outras maneiras. Quem é Vasco? Arrume outras maneiras de destilar o seu, a sua inveja, por favor. Tá certo? Agora que o senhor pegou a discussão andando, o que eu tava discutindo aqui com esse mané que ficou com revoltadinho ali, Sombra. Eu tô falando com o Sombra, eu tô falando com você. O negócio é o seguinte, o Sombra tava viajando. Alô? É, eu falei que o São Paulo, o Sombra, muitas vezes ele ficava isolado em brigas, é quem tá discutindo STJD pra cá, STJD pra lá. A gente tava discutindo isso daqui, eu falei, o São Paulo, ele sempre teve uma postura arrogante perante os demais. Por isso São Paulo não tinha amizades no futebol. A diretoria de São Paulo sempre foi tida por todos, inclusive os rivais aqui de São Paulo, como arrogante. E sempre foi. Quando foi, Domênico Gato? Tanto é que o ódio que existe entre a diretoria de São Paulo e do Palmeiras permanece até hoje. Alô, foi mas o falei. São Paulo e o sempre amigos. Alô? Porque se viam jogando alô? Lá. Alô? Alô? Amigão, chegou alô. A sua hora. Aí, alô. Tchau, você não agradou, velho. Alô? Tudo alô. De bom. Deixa ô, mano, você não viu, você não vai ver muita coisa, você não vai ver nem metade do que eu vi. Ah! É, quem não vai ver metade do que você viu, velho? Você não viu nada, você viu o quê? Você viu três cipó e dois macacos na árvore. Não! O que você viu, maluco? O que você viu, rapaz? Eu também. Vai, ó, você viu que o Sombra já te dispensou porque você não agradou. Tchau. Leandro. Parabéns. Oi. Você, deu, jantei o cara você deu um olé no mano. Que você olé? Humilhou o mano no ar. Tá com cara de choro. Você fez o mano de bobinho. Ele tá com cara de choro. Se não fosse o Domênio, já tinha conversa, mas esse tonto aí não dá nada. Não, tonto não. Tonto não. Ah. Não tem nem título pra discutir com o São Paulino. Segue o jogo, sem palatório. Ô, Leandro, tá estourando o nosso horário aqui. Tá estourando. Seu palpite pra logo mais São Paulo e Goiás. 1-0 suado. Ó, oh, e você não vai ver que pena, né? Vai no bar lá na esquina, vai no bar na esquina lá ver se pega uma, pelo menos uma filetinha lá. Alô, viu? Ah, tem sim, é gato. Calma, maluco, vai, deixa eu saco. É, olha, eu paro a minha conta. Não fala do ouvinte, não. Não defende do governo pra nada, que, mano. Nada. Que, o senhor, mano, quando participou a primeira vez do estádio, falou assim... Especialista em gato. Meu telefone aqui é gato. Não, não é gato, era comunitário o bagulho. Comunitário o bagulho, é diferente. Era gato. Você vê como é diferente? O cara tá até na televisão meu, agora. Mas, ó, pra gente terminar bem... Mas você viu que você não agradou, né? Tchau. Não, deixa o cara. Não, pra terminar bem, num clima legal... Alô? Dá teu retorno na paz pro mano, eu sei que você gosta do mano. Eu acho que eu gosto, mano, eu vou comédia, só de rir com ele. Comédia. Alô, então, mas comédia assim, traduzindo fala é legal. Assim, fala assim, abraço mano, gosto de muito de você. Não, abraço, eu tô zoando mano. Convite, porra, é nóis. Gosto muito de você. É nóis, tô zoando aqui, velho. Eu gosto de todos zoando. Vocês, mas o Domênico é o papa do rádio. Ó, uma perguntinha então, pra finalizar. Deixa o cara aí, pô. Faz uma benção pro rádio, vou ser o papa do rádio. Pra finalizar, velho, se o Domênico falasse, obrigado, ó, hoje não. Eu quero um esqueminha. Deixa o ouvinte, aí o ouvinte é gente boa, pô. Pro Domênico, se fica zoando com o rapaz, aí o rapaz é gente boa, pô. Se o Domênico falar que quer um esqueminha... Mas que é esqueminha, rapaz? Já tem o Rude, não precisa... Esqueminha, nós somos homem aí, pros malucos, os papinhos aí. Mas o ouvinte é gente boa, o ouvinte é o... Qual é o problema com você, que joga lá no seu time? Vai se ferrar, rapaz, ó, respeito. Esse ouvinte aí, esse ouvinte merece todos os prêmios da rádio, ele é bom, alô. Ele é bom. Alô? É, o Domênico é bom. Oi. Domênico, você de manhã isso, é impressionante, velho. Domênico de manhã, só de short. É, quando ele acorda, né, mano? Só de short. Aquele short do Palmeiras da Pony. O Palmeiras tem short da Pony. RG, eu vi a cena. Eu vi a cena, RG. Ele falou assim, ó. Conversei com você de manhã. Com aquela vontade de fazer xixi que você ia levantar. É, já levanta. Você gostaria do Domênico? Deixaria o Domênico passar a língua na sua orelha? Oh, que isso. Como assim? Não. Que isso? Ouvinte, gente boa, rapaz. Tá descambando. Dá os prêmios pro cara aí. Oi. O cara bateu na sua cara semana passada, você ainda vai ficar na onda dele, ô seu tonto? Eu que sou tonto, você que liga e falou, ô meu Deus, 95, você tá nessa ainda, mano? Ah, você é uma tonta, precisa... você não sabe nem o que você fala, nem o time que você toca. Ai, ai, ai, eu sei. Peraí, como que é o nome do ouvinte? Leandro. Leandro? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu pediria pro Modo que, por favor, você fosse um pouco mais educado. O ouvinte não tá... O cara me chama de trouxa, não, eu tenho que ser educado. Não, o ouvinte tá sendo educado. Sim. Respeito o ouvinte. Alô? Ô, Leandro, você acha que o Mota é modinha? Modinha? Modinha, torcedor modinha. Modinha faz tempo. Sim. Faz tempo. Ih, rapaz, ele não te ofendeu. Isso. Ele não te ofendeu. Ó, deixa eu. Você acha que o cara está feio todo dia, ele não abre a boca, meu? Ah, não. Você acha que o Mota só torce na. Você acha que o Mota só torce na boa? Só na boa. Ah, para vocês, parem de sacanear o Motinha. Parem com isso. É brincadeira, Mota. Brincadeira. Agora não mija, caramba, não. Agora vai pra trás, vai pro canal. Não mija, não, seu Fomento. Espero que seu carro capote 5 vezes. Não. Ali na ponte do Morumbi. Ah, violência. Quero. Se for de moto, onde vai passar por cima? Mas se for um Peugeot, não capota, não, tá bom? Valeu, cara. Um abraço. Valeu! Que isso, pô! Olha lá o DJ aí, ó. Que feio, mano. Broca Fumegante. Não falou nada pra você. Broca Fumegante! É, Broca Fumegante, põe aí uma música pro Domênico capotar no toca-disco. Ah, isso é Baltimore. Essa foi a trilha sonora do Fausto Silva quando tinha perdido na noite. Brincadeira mais do que nunca. Caraca. Super Domênico Gato. Festa da... Essa música aí, pra lembrar que tem festa da véia, né? É legal. Dia 8 de novembro, no Hopi Hari, os brinquedos funcionando, os DJs da véia. Muito legal, hein? Vai lá no site festaenergianaveia.com.br, onde você tem todas as informações, tá bom? Legal pra caramba essa música. Ô, Domênico, e o Valdívio é o seguinte, já saiu o exame lá da dorzinha dele. De novo? Outra dor, velho. Não, mas ele jogou o clássico inteiro machucado, o tempo inteiro machucado. Eu tava no jogo mesmo, inteiro. Deu dó do cara, velho. Ele só punha a mão na... Para de coisa, velho. Silêncio, porra! A informação tem prioridade, porra! Que nem diz o mano, o Wagner Mons tava mais rápido que ele, velho. Ele tava machucado. Não, é o seguinte, não rompeu nada, mas depende da dor pra ele jogar ou não. Mas o médico disse que acha que ele joga. É só domingo. Vai jogar, Valdívia vai jogar. E vou dizer uma coisa, só um minuto, só um minuto. O Valdívia em campo, o Palmeiras é diferenciado. Vocês viram o jogo, se quem assistiu o Palmeiras, viu. Calou a boca do Benjamin. Ele mesmo com dor. Mas assim, o Palmeiras é diferente ou diferenciado? Não, o Palmeiras joga diferente. Com diferenciado. Diferenciado. Sombrec, você não viu o lance? O lance foi uma dividida com o Elias. O Valdívia passou o jogo inteiro colocando a mão na costela. Mas não foi nada, mano. Mas ele mandou. Se tivesse rompido alguma coisa ali, era o Imen, porque tá fazendo a frente. Tá fazendo a frescura nas caras. Virou a pelinha. Vai domingo. Ó, não foi nada, Valdívia. Não foi outra coisa. Tudo bem. Já não joga o Henrique domingo. Tudo bem. Pode você achar que não foi nada, mano. Agora, teve um lance do Fábio, do lateral esquerdo de vocês lá, qual que é o nome dele? Fábio Santos. Fábio Santos tinha que ter sido expulso no segundo tempo. Por quê? Uma entrada desleal ali, enfim. Ah, não, foi na bola. Já tinha amarelo. Foi na bola, sim. Ó, agora já estão contra o outro de novo, ó. Voltou o Domingo. Acabou, amor. Vamos desenhar na lousa, mano, que os caras não entendem. Vou desenhar pra vocês. Quando eu e o Mano falamos aqui do clássico Palmeiras e Corinthians, ele é diferenciado porque é o maior clássico do mundo. Isso é uma coisa. Agora, a rivalidade entre o Palmeiras e o Corinthians, ela é muito maior do que vocês acham, que vocês sabem, que vocês podem conhecer futebol pra saber disso aí. Ó. Tá, chupa. Nossa. E o maior clássico é Palmeiras e Corinthians, e chupe quem quiser. É isso aí. Porque é dois. Palmeiras e Corinthians é Palmeiras e Corinthians, bicho. Tá? até o Barcelona e Real fizeram a preliminar pra nós. Ofuscamos, cara. É, ofuscou. Ninguém mais falou dos caras. Ofuscou. Ofuscamos. Ofuscou. Ofuscou. Eu falei ofuscou. Ofuscou. Não, eu não falei isso. Falei ofuscou. Pode pegar o replay lá. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente batem na traseira do seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Ah, você não vai discutir com ele só por causa de uma batidinha, vai? E nem precisa, o Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Também oferecimento de Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Acabou o programa? Acabou! Sim. Está chegando a hora do programa terminar. Mickey Mouse vai partir. Fiquei sábado cantando essa música. Pra quem? Pra ele mesmo. Alô? Ele mesmo. Por quê? Porque tem que ir embora, Tom. Eu tava muito louco de novo, né? Tava. Nossa, meu, muito louco, meu. Bom, Estádio 97 volta amanhã às 5h30 da tarde. Oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen, com parcelas de R$670. Conheça! Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. E Grupo Ester, um nome construído com história, velho. Quem ganhou aí a camiseta do estádio, fit camiseta? Ah, vai sair igual um louco curtindo a camiseta do estádio 97, o Alessandro Pereira de Godoy. Boa! 3 dias úteis para retirar sua camiseta estádio 97, fit camisetas. Fit, o parceiro do seu evento. Fala, moto. Vamos mandar beijo pro João Canovas, o Vini Vieira, lá do escritório de Dinamarca.